Scorsese teu chupa beliz. Ai, pra lá seus gambá, só com juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! No ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ser construindo com valor. Também oferecimento de Pizza Hut. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. É o endereço do Estádio 97. Olha que é o endereço, é Energia 97. É aqui mesmo, tá bom? Boa tarde pra vocês. Opa, boa tarde. Opa. E aí? RG número 2. Eita, fala... nós. Mais um dia ao lado de RG número 2. Que delícia. Fala, ó, mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Ele que falou isso. Ah. Quem falou foi uma pessoa pior que ele. Esse baixinho, ele é mais liso que o cabelo da Marta. Hoje você pergunta qual o endereço, né? Você nunca sabe se é seu endereço ou e-mail, né? O endereço eletrônico. É verdade, é verdade. O Domênico vai ser eternamente o endereço físico. O Domênico não acredita ainda no caixa 24 horas. Ele acha que jura que tem um anãozinho lá dentro. E pega ele hoje lá. Foi? Beleza, hein? O Fred Flintstone foi. Os senhores fazem uma agência dele lá em Pedra Lascada. Os senhores, vou repetir, os senhores tentam passar uma imagem minha negativa. Fazem um mau julgamento. É engraçado. Tentam passar. Diferentemente do senhor que começou com isso aqui, que não sabe nem como é que pega um metrô na sua vida. Diferentemente do senhor, mano, que outro dia, o mano pegou na sua mãozinha senhor andar de busão. Não sabe andar de busão. Não sabia nem onde descer. Não sou eu pré-histórico aqui não, viu, RG? Mano, quem é? Sou eu não. Quem é que ficou dando o sinal? Quem é que deu o sinal pro metrô, mano? Quem é, mano? Benjamin. Se o mano tiver 1% de caráter, deu sinal, acabou de falar. O que o Benja... O Benja, quando foi passar pela catraca, ele deu o cartão de crédito e falou pro cara, passa no débito. É mentira. O cobrador olhou pra ele e pegou e falou, bacana, aqui tem que ter um negócio chamado bilhete único. Eu apresentei pra ele. Chupa aí, trouxa. Não, Benja, esse aqui é um bilhete único, vou te dar de presente. Quis me jogar contra o povo e quando na verdade é o senhor. Aqui é uma pergunta só pro mano. Você falou de coração? Ele não pode mentir. A verdade é verdade. Se ele falar, nós temos um pacto. Se ele falar, é verdade, é de coração, aí vocês vão ver se é. Não é. Fala no DRG. Microfone. Saiu, já foi. Não saiu. Fala aqui no DRG. Aqui, ó. Não é. Olha o microfone dele aqui. A sombra tá cortando. Ele vai cortando. Então fala. É de coração? Não. Hã? Não. Olha lá, tá vendo? Falei. Ô, seu Bento. Opa, ô sombra. Beleza, olha. 45:30 e aí, mano. Atenção, seu Bento. Ainda bem que pelo menos o Real chegou, né? Tá, calma. Não acabou o jogo ainda. Ah, acabou. Esquece. Vamos lá. Em real. Em real. Em real. Real, real ou em dólar? Em real, um. É gol do Bale. É, City 0, estamos no finalzinho do jogo. Já tá aos 45:30. É, passando, né? Final Atlético de Madrid mais uma vez em real. Vamos torcer pro Real ser campeão, né? Tá vendo? Olha, o Benjamin, se desse Manchester City e Atlético de Madrid, ele ia ter um treco. Porque ia ser final anti-moda. Anti-moda? A próxima temporada do Manchester City vai ser legal. E, ô Bento, na boa. Atlético de Madrid com a transmissão oficial. Na transmissão oficial, você via ali o tempo, o placar do jogo e quem fez o gol. Tava dando que foi gol contra. Do Fernando, os caras, né? Ridículo. Ah, que vale é o gol. O chute do Bale, sombra, foi na direção do gol. A bola desviou. Mas tá na cara que, velho, qualquer idiota daria o gol pro Bale. Seu Ben. O RG daria? Lógico. O Benja Modinha, se ele pudesse, toda final de torneio ia ser Barcelona e Real Madrid. Sempre. Ou Barcelona e Bayern de Munique. Muito bem lembrado por vossa pessoa sobre esse assunto. Quando eu falei aquilo ontem, eu não falei em relação à grandeza. Quando chegou a Corinthians e Chelsea no Mundial, ele falou assim, meu, não tem cara de final. Ele falou assim, não vou. É louco, não tem cara de final. Ele falou que não. Falou, é verdade. Duvido que ele tenha direito. Eu só quero 25 minutos para poder falar. Só 25, hoje vem o PVC. O PVC chega às 6h15 e o PVC tá aí. 2 minutos. Não é que eu falei que o Atlético de Madrid, por não ser um time grande, gigante, igual o Barcelona, o Bayern de Munique, ele não pode estar final. Eu falei que eu não gosto do futebol que o Atlético de Madrid joga. Acho futebol do Atlético de Madrid horroroso. Eu nunca gostei do Simeone como jogador. Não gosto do Simeone como treinador. É aquele cara que tem os méritos dele? Tem, lógico que tem. Aí no que é tão diferente daquele Corinthians que ganhou do Chelsea? É isso que eu quero te explicar. Aí você tem duas coisas quando você vê futebol. Se eu sou torcedor do Atlético de Madrid, eu me jogava do avião ontem de alegria. É óbvio. Olha, bem, você tem que começar quando a se decidir se você é um torcedor ou você é um comentarista. Não, presta atenção. Eu tô assistindo. Eu vou ver o jogo do Corinthians, quero que o Corinthians seja campeão. Não importa de que maneira. Não. Roubado, não interessa. Eu quero que seja campeão. Agora, quando eu sento pra assistir um jogo que não é o meu time, mas eu gosto de ver um jogo de futebol legal. Eu não tô torcendo pra ninguém. Não, mas você me convenceu com isso. Não, mas é isso. Não precisa nem dos 25. É isso que eu queria, entendeu? Agora, o Atlético de Madrid, mas chegou, tem mérito, né? Eu não falei que não tem mérito, eu não falei que o Simeone não tem mérito. Eu falei, eu não gosto do Simeone. Eu não gosto do estilo do Simeone. Eu não gostava do Simeone jogador. E eu não gosto do estilo. Chegou, né? Sim, cada um luta com as armas que tem. Assim, né? É verdade. Eu tô só falando que eu não gosto. Eu preferiria que tivesse o Bayern. Mas nós se o Atlético de Madrid. Ainda, né, se o Atlético. É porque você é limitado. Se o Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid jogar as bonitas. Você precisa esclarecer, porque tá dúvida, tá confuso. Não. Você entendeu, Domênico? Olha, eu tô tentando. Pergunta ainda, vamos lá. Eu te explico o que você não entendeu, o que o papai te explica. Eu não entendi se o Simeone, se o Atlético. Ele tem méritos. Óbvio que ele tem os méritos dele. Cada um luta com as armas que tem. Eu não gosto do estilo de jogo do Atlético de Madrid. Eu não gosto do estilo do Simeone. Eu, assim, entendeu? Eu acho engraçado. Os caras babam o maior ovo pro Simeone e todo mundo detona o Dunga. Qual que é a diferença do Dunga pro Simeone, gente? Peraí, vejo muito mais mérito. Futebol pragmático, um retranqueiro. Mas um já foi campeão de título. Você tá comparando o Simeone com o Dunga? O estilo Dunga de jogo? Você tá comparando estilo de jogo? Se é o Dunga ontem que bate no delegado da partida, meu Deus do céu. Peraí, ia estar no Jornal Nacional. Olha que legal, você viu? O Simeone, ele deu um soco no quarto árbitro. Aí vem os babacas lá, chupa, futebol moderno. Peraí. Os coxinha. Mas são duas coisas diferentes aí. Por exemplo, com relação aí ao Simeone, eu vejo muito mais mérito no trabalho do Simeone, Sombra, porque é um cara que tá fazendo das tripas coração, porque por mais que o Atlético de Madrid seja time... A seleção? Só me responde, não, Guardiola ou Simeone? Calma, deixa eu terminar meu raciocínio. Só me responde, seco. É que ele tem direito aos 25 minutos dele. Bom, você cortou os 25. O negócio é o seguinte, com relação ao trabalho 20. Do Simeone, o negócio é o seguinte, o Simeone, Sombra, ele tem um orçamento muito Guardiola. Mais limitado comparado com Guardiola, com Luiz Henrique, com Zidane e tudo mais. Você vai falar, mas o Guardiola ele tem uma mentalidade futebolística talvez aí que agrade mais as pessoas, pelo fato aí dele jogar mais bonito? Sim. Mas é que tá, Sombra. O Simeone tá trabalhando com o que ele tem. Sim, eu falei por mais, isso. Por mais que o Atlético de Madrid ele tenha... Acabou o jogo ali, 1-0 Real Madrid. Real Madrid isso, tá na final contra o Atlético. Cada um luta com as armas que mas, tem. Mas, Benja... Eu não tô tirando mérito, eu não gosto. Mas, por exemplo, eu vejo mais mérito o Simeone chegar numa final de Champions League do que, por exemplo, o Guardiola, que tem a obrigação de estar lá. E não conseguiu a vaga. Verdade. Porque pelo orçamento que o Guardiola tem à disposição dele e pelos jogadores que ele tem à disposição dele, é mais fácil. É meio que uma obrigação ele ter. É um regulamento sacana. Tá bom. Não, mas é um regulamento sacana. Regulamento sacana? Como sacana? Como sacana? Esse negócio de gol. Gol fora, mas é eu acho sacana. Mas é pros dois. Mas é pros dois. Mas é sacana pros dois. Aqui, eu acho que o Bayern que vai ser feito gols fora. É, ué. Mas foi assim. Assim sim. Veja bem. O Corinthians cansou de passar aí com gol fora. Porque sim, o time modinha do Benjamin, o Bayern não conseguiu ficar fazendo gols fora. Olha, não é bom, faz gols fora. Assim, nossa, você trouxe pro Bayern. Os caras estão tão babaca. Por que não trouxe pro Bayern? Você é um coxinha metido a besta, torcedor do Bayern. Eu quero que o Bayern se dane. Eu queria. Eu não trouxe pro Bayern. não trouxe é. Pro Quem Chelsea. Quem você queria na final, Benjamin? Bayern e Real Madrid. Barcelona não. Hã? Barcelona. Barcelona caiu fora. Não, mas quem você queria? Ah, sim, Barcelona e o Barcelona fala, e Real, fala, Barcelona mano. E Bayern. É, por exemplo, o Zidane aqui, por mais que ele seja um treinador hoje novo no mercado mundial aí, mas... Conduzir o Real Madrid para uma final de Champions League é obrigação, cara. É. Conduzir o Barcelona para uma final de Champions League é obrigação. Verdade. Conduzir o Bayern para a final de Champions League é obrigação. Conduzir o Atlético de Madrid não é. Eu vejo muito mais mérito no trabalho do Simeone do que no do Zidane, do Luiz Henrique, do Guardiola. O Chelsea mesmo. Seria obrigação também. Mas pode ser pelo investimento que tem. Mas o investimento que foi feito, mano, e pelo grupo que tem. Mas eu não falei. Que tem muita mas grana. Eu entendi a sua ótica. Que você acha mais interessante, pelo estilo do Guardiola e a forma como o Guardiola coloca o time dele em campo, é mais bonito, é mais plástico. É isso que eu tô falando. Eu não, mas o Simeone é competente pra caramba. Lógico que é, lógico que é. Ele não tava na final. É impossível, o cara levou o Atlético Madrid duas vezes pra final. Tem aquela questão da xenofobia do Benjamin, não gosta de Argentina. Como não gosta de Argentina? Pra mim o Messi é o maior jogador de todos os tempos. Mas, e o segundo maior é o Maradona. Os dois são aonde? Um é japonês, outro dia me falou assim, é sueco. Olha, eu gosto tanto do Messi que eu procuro pensar que ele não é argentino. Deus me livre, eu não tenho isso ainda. Ô, Dodô, eu lixo. Nós vamos às manchetes do Estádio 97, é claro, inclusive um convidado especial, porque hoje é dia de jogo, né? Sim. Hoje teremos um convidado especial que talvez eu acho que ele traga pra nós o resultado das partidas de hoje. O PVC? Mas, o PVC não PVC, tem... O PVC é um estatista. É, mas o PVC não, como a memória do PVC não tá legal, vamos testar. Não tá legal? Tá ruim? Tá ruim? O PVC tem 450 GB de memória na cabeça. Giga não, tera. Tera, esqueci. Pior que ele tava aqui no Xing Ling comprando mais 2 tera. É por isso que eu vi ele abrindo a cabeça e colocando os chips. Domênico, vamos falar de impermeabilizantes Recubre Plast antes de começar com as manchetes? Claro, olha só. Você, meu amigo. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. É, Benjamin, mas esse nosso amigo que eu estou falando, ele tá cheio de problemas, viu? Tá com problema de infiltração ninguém na casa tem problema dele. Nesse país. Problema de goteiras, problema de umidades. Mas esses problemas aqui, Benjamin, eu posso resolver para ele. Eu vou indicar o produto que vai exterminar os seus problemas. Você tem que proteger sua casa. Proteger sua casa com impermeabilizantes Recubre Plast. Aí os problemas exterminam, acabam, evaporam. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre Plast também é o único com garantia de 5 anos. Olha só, você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, hein? É só consultar todas as lojas detalhadas no sinteplast.com.br. www.sinteplast.com.br, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pro senhor Kleber, proprietário, e também o senhor Roberto, que é o gerente de compras das lojas A Casa da Pintura. Grande abraço, seu Kleber, seu Roberto, ouvindo a gente atentamente todos os dias. É, meus amigos, os problemas acabaram. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Na temporada 2014-2015, que não é a essa hoje, sabe quanto que era o orçamento do Atlético de Madrid? Não. Pouco. É. 140 milhões de euros. Mas tá muito abaixo do Barcelona e do Real Madrid, sim, gente. Eu tô só tá falando do orçamento do pobre, né? O cara não, ninguém falou Madrid... que é pobre. A gente comparou aqui com o Real Madrid e com o Barcelona. O cara é muito pobre. 140... Sim, se eu não me engano, o Atlético de Madrid... Inclusive, quem mandou esse tweet agora foi o tal do Gustavo aqui no Twitter. Tem... Eu acabei de responder pra ele. Eu nem vi esse tweet, eu tô aqui, ó. Ele falou, o orçamento do Atlético de Madrid é o terceiro maior da Espanha. Vem chegando nos últimos 3 anos. Eu falei pra ele, sim, e bem inferior aos 2 primeiros. Da última temporada, eu não vi. E se eu não me engano, tem eu acho que tem 20% do capital do Atlético de Madrid é de chinês. É de investidores chineses. Acho que é do Azerbaijão. Azerbaijão? Eu acho que é Azerbaijão. Tá na camisa, né? Tinha. Vamos ao Parmeira. Opa, nós! Ninguém falou que é pobrezinho. O Parmeira chegou hoje, o Fabiano. Viu? Ah, o cara tem uma casa na praia, mas não tem uma mansão na praia. Exatamente. A proporção é essa. 140 milhões de euros, Beijan. Se você pegar o orçamento do Real Madrid do Barcelona, você vai ver que isso não é nada. Não dá brincadeira. Às vezes um grande jogador vai custar 40. Lógico, só um grande jogador 40 milhões de euros. O Cristiano Ronaldo compra 18 Griezmann. Que? Tá de brincadeira. Sobrou 100 ainda. Pra montar o time. Eu vi uma... Não é assim, Beijan. Eu vi uma matéria... Como é 50 milhões de euros pra comprar jogador? Eu vi uma matéria que eu... Acho que o PSG, parece. Tava querendo comprar o Neymar e o Cristiano Ronaldo por 1 bilhão. Ah, é, pagava o que... Vocês ouviram isso aí, não? Que fosse, sim. Ah, não duvido. É, um bilhão? O dono do PSG, ele tem uma fábrica de... O ofereceu 300 milhões de euros pelo Neymar. É, o Barcelona... Tá, mas um bi, Benjamin. Dá quase uma média de 500 milhões para cada jogador. O Atlético de Madrid leva uma perna do Neymar. Leva uma perninha. Domênico. Oi. Mas chegou o Fabiano hoje, lateral direito, chegou hoje. Chegou. Quem? O Fabiano. O que veio da troca aí. Sim. É, o Palmeiras também chegou a um acordo, segundo informações, com a patrocinadora. Vai pingar o Quais aí nos próximos dias, segundo informações. Né? E olha só, rapaz, o... Foi a pressão que o Domênico fez ontem, né? Foi muito, certo, muito evidente. Bem, repercutiu, no conselho, na direção do Palmeiras. Foi citado antes na reunião. Não foi. Vai na dele, seu Bento. E, o... Vai, e aí? E é isso aí, Domênico. Você acha que alguém vai me ouvir? Nunca ouviram? Só? Ô, seu Bento, eu li uma reportagem hoje sobre o Cuca, no Globo.com. Cuca. Dizendo que a maioria desses jogadores que ele trouxe, né, pro time do Palmeiras, a maioria desses jogadores indicados por ele, porque ele gosta muito de carteado, e aí foi dito... que ele gosta muito do... Porque no carteado a grande carta é o As, né? Sim. E ele trouxe a maioria desses jogadores, são aqueles coringas, né? O Coringa, né? O Coringa, que joga em qualquer tipo de posição, ou joga em várias posições, né? E esses jogadores que ele trouxe, uma grande parte desses jogadores... Eu tô vendo o Berenice fazendo que eu tô louco, mas eu não tô louco, não. Eu li, é só você ler o que tá escrito no Globo. Eu só tô reproduzindo. Tá, eu tô fazendo assim, cara. Não, mas eu não tô louco, eu tô falando tô te passando uma matéria que foi noticiada pelo Globo.com. Então eu não tô ficando louco. Não sei. Lê? Você sabe ler? Médio. Acessa o Globo.com e vê. É que mas vamos voltar ao carteado. Tô falando sério. Não tô brincando, pô. Tô falando que eu tô louco, vai pro inferno. E o Cuca disse... Não, tô falando uma coisa séria, pô. Hora de brincar é brincar, hora de zoar é zoar. Pô, tô falando um negócio sério, cacete. O Cuca, ele gosta de jogadores, pelo menos ele trouxe... Tipo, eu tô tentando resumir o que tá escrito, né? Jogadores que fazem duas ou três posições pra ele poder modificar a equipe durante os jogos que virão aí no Campeonato Brasileiro. Cada equipe... Isso a gente já viu em algumas partidas aí. Que o Cuca, cada partida, cada adversário diferente, ele mexe na equipe, mexe na formação e mexe com esse tipo de jogadores. Achei interessante, acho legal. Vamos ver se na prática isso funciona. Porque uma coisa é o cara tentar na cabeça dele. Eu vou fazer esse tipo de coisa, eu vou contratar esses jogadores que são coringas, que jogam em duas ou três posições. E isso, transformar isso na prática é outra coisa. Né? Vamos ver. Mas é interessante. Mas pode passar, não tem problema, só isso aí. Só a pincelada. Eu acho, tem muita gente que fala assim, ah, mas será essa troca, etc. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito muito que o Cuca possa fazer um grande trabalho. Eu acredito mesmo. Porque também acho. Eu acho que assim, tem gente que fala, ah, não gostou. Eu ouvi palmeirense falando, não gostei que foi o Robinho, que foi o outro. Aí veio esse, veio outro. Olha, o Cuca, ele falou assim, olha, acreditem no que eu tô fazendo. Ele falou assim, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tenho dúvida. A questão é a paciência. Ele, né? Hã? Questão é terem a paciência tudo bem, mas isso aí. Ele é um treinador que já foi algumas equipes nos trilhos. O drama trilhos, sempre vai ser esse. Né, Sombra? Ele tá elevando a altura do time do Palmeiras, porque esse Fabiano, ele é um zagueiro, ele é um lateral mais defensivo, é mais alto. Ele já tá trazendo um outro zagueiro mais alto também, de 1,93. Ele que já jogou na zaga? É. O Fabrício também, ele já tem uma estatura um pouco mais elevada. E pode não parecer. Às vezes são coisas que você pensa assim, só no futebol que o cara joga. Claro, você pega o Messi que é baixinho, beleza, o cara destrói. Mas nem todo baixinho é igual o Messi, né? Mas se você puder ter um time mais alto, é melhor. Tanto defensivamente quanto no ataque, né? Você vai sempre levar vantagem se você tiver um time mais alto. Principalmente pelo fato de hoje, Sombra, usarem muito a bola parada como arma. Porque os times aí, até pela carência de qualidade, aí não tem talvez aí tanta qualidade no meio campo, no ataque, você acaba utilizando essas faltas próximas da área para usar a bola na área, seja o que Deus quiser. Eu acho que o cara tá lá, meu. Ele tá com o papelzinho dele lá, e tá desenhando o time. Eu não duvido ele fazer um... Não vou dizer que é campeão, que nem ele dizer que garante que é campeão, mas vou falar assim uma coisa... Eu acho que vai montar um bom time. Mas o Cuca é bom treinador, sim, Sombra. Ele já provou isso no São Paulo, já provou isso no Atlético Mineiro. E o Cuca é um cara que tem personalidade. Inclusive no Atlético Mineiro, bateu de frente com o Ronaldinho. O Cuca agora no Palmeiras também aí já mostrou quem é que manda. Ele está com alguns jogadores. O que ele não confia, ele já mandou para outros times também. Inclusive o Robinho, o Lucas aí que foram negociados com esses o Cruzeiro. Esses torcedores amendoim, tipo o Domênico, vão ter que abaixar a cabeça para ele. Não, o Domênico não é amendoim, mas ó, a avó é... Muito obrigado. A avó é corneta, hein? Ó, é uma corneta que não para de gritar, avó. O Cuca hoje é o segundo melhor treinador do Brasil, só perde pro Tite. RG número 2. Tá feliz, hein, velho? Pô, legal ver você de novo aqui, RG. Legal, RG. Materializado, né? Materializado. Obrigado. Em vida, né? Em vida. Você tava aqui em espírito, né? Em loco. A gente se preparando, né? Tento... Pô, tem uma empresa de biotecnologia que tá tentando trazer uns caras mortos à vida, cara. Se você pudesse trazer algum cara famoso... Mas isso aconteceu no Pet Cemetery. Que holograma. Um cara famoso? Se você pudesse ressuscitar alguém famoso, quem você ressuscitaria? Kennedy. Kennedy? E você, fedido? Michael Jackson. Sabia. Qual, é clichê, qual dos Kennedy? Ah, não é clichê. Você. Que estourou a cabeça. Vou pensar. Ou... Mas ele ia chegar meio de lado. Ou Tim Maia também seria uma boa, né? E você? Entende? Pensar, eu não sou não, pensar não, vamos, vamos. Tem que pensar, pô. Mas é rápido, jogo rápido, falou. Não é pra pensar muito. Vocês estão preocupados com o mundo musical de vocês? Eu tô pensando na estabilidade do planeta. Não. Eu ressuscitaria o Sócrates. Porque o Sócrates era gente boa. Eu ressuscitaria Jesus Cristo. Eu queria também. Ver. Você não acreditava hoje. No homem? Eu queria eu ver também. Ele aqui hoje. Culpa. É uma boa essa. E que eu é isso queria aí? Ver ele aqui o hoje. CRG. O que ele ia acionar? O que ele ia ganhar de, o que ele ia gastar com advogado, mas o que ele ia ganhar de dinheiro? Você acha que os caras não iam ressuscitar ele de novo? Ele ia sofrer como sofreram Buda, como sofreu o indiano lá, o Gandhi, todos esses caras aí. Ninguém ia acreditar nele. Ia sofrer como sofrendo com todos Tite. Esses aí, Ah, eu também. Que é Tite? Tite é o Deus, mano. Tite é o sangue de Deus. Tite. É, Benjamin. Eu sofro muito em ter que concordar com o Narigudo. Mas é o que eu traria. Mas é o Benji tá com um complexo de culpa. É a única tentativa de salvação disso aqui agora é só trazer um homem, velho. Que não tem mais jeito. Mas quem tem que salvar são os próprios homens. Ah, não adianta, ele não vai. Mas já veio uma vez, não adiantou. Como é que os homens vão salvar se a menina lá recebeu a porra do indulto pra festejar o Dia das Mães? A Suzane. Como legal, é que você quer acreditar? Você acha que vindo Jesus vai mudar? É, mas é a única... E você viu que ela saiu e vai fazer uma propaganda de creme hidratante? É, cara, olha... Específica pro Dia das Mães? Vai que é o creme hidratante. É verdade. Se Jesus estivesse aqui... Presentei sua mãe. Se Jesus estivesse aqui, ele ia estar lá numa bancada, lá no Supremo Tribunal Federal, tendo que dialogar com o Marco Aurélio Melo, bicho. Eduardo Cunha. Ia estar que tá dialogando lá com os caras e o cara falando assim, não, o senhor não conhece a Constituição e tchau. Eu não fiz nada. Que ia acontecer. Ô, mano, eu tava lendo a reportagem Eu não fiz nada. Da Suzane von Richthofen aí, ó. Sim. E ela era ouvinte da rádio, hein? Ela teve tava que sair... cadastrada. Ela teve que sair um dia antes, né? Ela tem que sair um dia antes e chegar um dia depois, porque elas são... Quer pegar ela de... Mas como é que presa, recebe ó. Indulto no gente, Dia das Mães? Gente, Deus, gente, só um minuto, vamos falar de coisa séria. Pô. O Adriano Imperador estreou lá no time dele, perdeu de 5-0 e voltou ao Brasil e ninguém sabe cadê o homem. Você tá brincando. Não. Como assim? E tá aqui, ó. Mas o cara chegou, às vezes ele precisa ir pra baixo aqui, pra levantar. Adriano de um lado, Ronaldinho Gaúcho do outro. Com esse duelo de titãs como atrativo, Miami United... e Las Vegas City marcaram um amistoso no dia 14 de maio e investiram alto em publicidade para divulgar o confronto. Mas? Fala, Dudu. Mas? A repentina viagem do Imperador ao Rio de Janeiro após derrota por 5-0 na estreia pelo time da Flórida deixou os dirigentes preocupados. Aos amigos, o ídolo do Flamengo afirmou que não pretende voltar aos Estados Unidos. Meu absurdo. Mas a multa ainda, do contrato da partida em Las Vegas pode mudar os planos do atacante. Tem uma multa pesada se ele não aparecer. Acho que é bom ele aparecer, hein? Acho que vem pra cá. Esse é o tipo de cara que não dá pra ter dó. Esse é o tipo de cara que não dá pra ter dó. Dá sim. Amanhã, se o cara tiver largado na sarjeta, se acontecer alguma coisa pior, você vai falar... Chances ele teve. Mas é verdade, Benjamin. Tem que parar de passar a mão na cabeça, velho. Porque, infelizmente, tudo bem, tem problema, mas a partir do momento que o cara tem inúmeras chances de poder se curar ou melhorar e o cara não quer, velho, tem que parar de ter dó. A minha dó eu guardo pra quem merece. Você viu a foto que ele postou antes do jogo, ao lado daquele carrão que custa mais de um milhão lá, comprou um Corvette, velho. É um mané. Seu Bento, o Lucas Lima tá bom do pé? Tá melhorando. Tá melhorando? Tá melhorando. Saiu aí. Mas vai jogar no sacrifício, hein, RG? Saiu o árbitro. Tem que jogar, né, mano? E quer saber? E tem que jogar mesmo, porque no meio do ano pode ser que ele vá embora. Tem que jogar com uma perna só. E saiu o árbitro aí, é o Rafael Klaus. É o bolado lá, né? É o Rafael Klaus. Por que bolado? Eles divulgaram o árbitro, mas não divulgaram os bandeiras, né? Não, mas ô Bento, o boladão lá é o Daronco, o Rafael Klaus não. Desculpa, é o Daronco. Klaus não. É isso que eu quis dizer. Não, isso é bolado de bravo. Eu falo, Benjamin, você não me ouve. RG, nervoso pra essa final? Não, tranquilo? Nervoso. Olha que arrogância, hein? Nervoso, eu explico. Nervoso você fica. Eu gosto de ouvir suas explicações, viu? Nervoso você fica se a disputa é um clássico, né? Você vai pegar o São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Você fica nervoso. Aí, eu volto a repetir. O Santos tem obrigação. O Ituano não ganhou. Vergonha, foi vergonhoso. O Santos não pode. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo não pode ir para uma final de campeonato estadual e perder para time menor. O RG tem razão. Pelo o Ituano, de Deus, quando foi campeão, eliminou quem? Antes. Ano? Ah, nem lembro. Você vai perguntar coisa de 2014? 2014 só lembro do 7-1. O Ituano eliminou quem? Não eliminou o Palmeiras? Acho que foi o Palmeiras nos pênaltis. É clássico, eu acho. É. Então. Ó, e precisa ver se ele eliminou mais time aí. Ô, Sombra, o Barcelona acabou de ser eliminado aí. E toma, por time menor. O Barcelona foi eliminado por quem? Por quê? Não perdeu aí na. Mas o Audax. Era diferente, hein? Mas o RG. O Audax arrancou o São Paulo e arrancou o Corinthians. Não, mas acontece. A sorte de vocês é que o Tietê já tá com a cabeça no porco. Acontece, Domênico. Mas aí, o que eu tô dizendo é inadmissível. Se nós estamos comparando orçamento de time grande, capacidade de time grande, por que você vai jogar contra um time menor e perder? Você é caráter. Como assim, sem caráter? Dodô? Não, como assim? Você aponta assim, eu não sei pra que você tá falando, se é o Domênico ou o RG. Falei sem caráter. Hã? Você falou de coração? Eu falei da parte dele, eu não sei quem ele é. Que aqui no programa. O senhor falou de coração também? Pro RG? Não, pra mim. Eu falei sem caráter. Você que falou Você que falou. Explica, não enrola, não. É que aqui no programa você falou sem caráter uns 5 anos. Explica. O que o senhor tem a dizer que o Santos foi atrás do Yuri, zagueiro do Audax, pra contratar? Por que eu tenho a dizer? Se todo mundo vai, por que o Santos não pode ir? Todo mundo vai quem? Ué, como não? O São Paulo não vai atrás de jogador, o Corinthians não vai atrás de jogador. Peraí, afinal, domingo é Corinthians e quem? Sim, mas o Corinthians também já tinha ido atrás de jogadores do Audax. Você tá louco? Uma coisa é um outro time, o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo. O Santos joga com os caras domingo. Sim, mas o Corinthians jogou com o Aldax. Sim, mas o Corinthians foi agora atrás. Foi agora, Benjamin. Mas o Benjamin, quando foi antes do jogo? Quando o Tietê acertou com o Palmeiras, dizia o seguinte: que tava Santos e Corinthians atrás do jogador. E o Corinthians negou. Por isso falou, não tava atrás do Tietê. Inclusive o Vampeta disse que Camacho e o Bruno Paulo já estão acertados com o Corinthians. Sim, mas isso já saiu. Tudo bem, mas e quando o Corinthians... Final domingo não é Corinthians e Audax. Jogaram sábado e no domingo eles falaram, agora vamos conversar. Benjamin, você conhece futebol, gente, o Audax eliminou o Corinthians, o Bruno Paulo fez gol no Corinthians. Tudo bem, mas e quando o Corinthians em 77 contratou o Rui? E depois? Já estava acertado, velho. O próprio Flávio Prado teve aqui que te falou isso aqui. Agora não lembra, né? É mentira. A maior demagogia. O Rui estava vendido pro Corinthians, todo mundo falou isso na época. Todo mundo falou. Sim, senhor, eu lembro disso. Eu tinha 11 anos de idade. O do Cid Vanderlei dos Quilhos. Então, para ser expulso. Isso é a maior demagogia. É o colo do velho? Isso é que você deu um exemplo, eu lembrei de outro. Eu lembrei do Rui Rei. O RG meteu o pau no Neymar na história do Barcelona, que o Barcelona contratou o Neymar antes da final. Você meteu o pau na época? Você tá louco? Mano, você vai se calar perante isso? Ele não meteu o pau? Eu não lembro. Quem fez críticas aqui? O Barcelona tinha contratado o Neymar antes da final e meteu o pau. Não, quem fez críticas, quem fez foi o Mano. Eu critico mesmo. Não lembro do RG, não. Você tá louco. Não lembro dele falar isso. Eu acho um absurdo. Mas eu não lembro dele falar isso. Isso é a maior demagogia que existe. Demagogia? Vim falar que um dia assediou o jogador. Você tá louco? Segue o jogo, sem falatório. Olha, agora eu vou falar de HDI Seguros. Isso, bem, já tem razão. Opa, você no trânsito, você no shopping, tá esperando a cancela de estacionamento abrir, quando de repente batem no seu carro. Putz, você desce pra ver o que aconteceu. Descobre que o motorista do outro carro é Paulo Oliveira. Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola, cara. Senão seus amigos vão duvidar demais dessa história, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar de Bozano, mano. Opa, vamos lá, velho. É, mano, hoje é dia de jogo, hein? Você vai assistir o jogo num barzinho. Ou então você vai dar aquela esticada com a namorada aí, vai assistir o jogo no motel, tem que estar bem barbeado, hein, velho? Essa cara de pau, mano, do RG, o que você indica pra ele fazer a barba? Cara de pau, pau não é minha, não. Cara de pau não é minha aqui, RG, não. Mano. Cara de pau não é minha aqui, não. Mas o RG, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. É isso aí. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman RG número 2. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e uma voadora no vilão do mau cheiro, Bento. Você que de vez em quando fede, porque você tá ali trabalhando na roça. É a Genoveva, a Genoveva. Tá ali carpindo, tá ali plantando. Você de vez em quando fica com odor, como se fosse... Como chama aquele gás que o defunto solta, RG? Nossa, o Bento fica, velho, com aquele cheiro de gás que o defunto... Gás fato. Gás fato. O Bento tem esse cheiro de vez em quando. Pior que o cheiro do gás de cozinha. Mas usando o Bozano, Bento, você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Ó, Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia na horta. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite quando você for pra quermesse da tua igreja lá na roça, tá bom? Esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com os dois desodorantes, mais um par de convites para assistir esse filmaço, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e tem mais, RG número 2. Sim. Você ganha também um conjunto de copos de shot dos heróis, cara. Você vai me perguntar, que heróis? Ó, tem o Batman, tem o Superman, o Lanterna Verde, o Flash, o Tite, enfim, basta ligar Tite? Aqui. O Tite também. Pô, vocês ouvem, vocês ficam quietos, seus animais. O Tite é um herói. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte, proteção e diversão só com Bozano, tá bom? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolhe o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, você está vendo o Estádio 97 no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. É, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Aliás, eu fui comprar um aparelho de barba pro RG lá na Dutra Máquinas, ó. Ah, é? Qual que era o barulho? Cadê? Tem aí? E afia bem, viu? E afia bem, que senão não vai fazer a barba nesse cara de pau. Tá chamando de cara demagogo, de pau, cara. E pra demagogo, qual a ferramenta que tu tá? Filho, o pé daí, ó. Ah! Hein? Pra demagogo? Ah! Então tem ferramenta pra todo mundo. Ah, tem, cara. Tem. Então tá bom. Você precisa ver a broca que eu arrumei pro Dodô, né? Sai perfurando. Fala pro demagogo, viu? Demagogo. Eu nunca fiz campanha. Vocês estão parecendo marido Luizão, e mulher em briga que chega e fala por filho. Lembra? Olha, você fala pra sua mãe. Quem é que falava? Olha, quem é que falava aqui no programa? Tem que ir na FIFA, tem que ir na FIFA. Ah, esse negócio de FIFA quem invocava aqui era o mano. É, e o RG na época do lance do Neymar do Barcelona? Não, lembro. Não, mas na boa. Por mais que isso aconteça, Sombra, eu acho que é um absurdo num time aí que tá disputando uma final, independente de ser o Santos, pode ser o Corinthians também. Acho feio o Corinthians ter acertado com o Bruno Paulo e com o Camacho também. É, e eu acho que isso acaba desestabilizando os jogadores do Aldax, o RG. Deixa eu só esclarecer. Não tem jeito, né? Deixa eu só esclarecer. Jeito, cadeia alimentar, né? A minha discussão. A minha alma está armada e apontada para a cara do sucesso. Com relação ao Neymar, e a minha crítica sempre foi com relação à negociação que foi feita e o chapéu dado no Santos. Ah! Só pra e todo mundo sabe disso. Tá mudando. Todos vocês. É pela negociação e não por causa do jogo. Segue. Eu tô voltando de férias. Viu, mano? Viu? Tá tranquilo? Viu como ele já tá mudando? Mais 10 minutos ele vai lembrar de outras coisas também. Mano, eu lembro muito bem. Eu lembro pimenta muito bem. Pimenta dos outros é refresco. Olha, eu lembro agora, muito bem. Hoje, pra ser de maneira sucinta e resumida, manchetes dos jogos de hoje. Bora. E quem vai trazer? Opa! Pai de Santo! Quanto tempo, hein, Pai de Santo? Ele que tem um dom de prever o futuro. Eu tô aqui hoje, hein? Tô chegando. Fazia tempo que você não vinha, viu, Fazia. Pai de Santo? Tamo aqui na área aqui, ó. É, rapaz. Deixa eu acender a iguaria aqui, Opa, Iguaria? É, pra dar aquela... O Pai de Santo, pra dar aquela desfumada aqui, ele previu o título do Tricolor na Libertadores de 2005. Exatamente. Aproveitar que o pai tá aí, vamos parar com esse negócio de que quem tivesse vivo, morto, ressuscitaria, porque já me causou um problema. Tô te xingando. Falou em morto, ó. Tô aqui. Eu sou um lixo, velho. Eu? Você me ferra depois? Mas o que eu falei? Você sabe que inventou isso. É. Você que inventou essa história. Boa, Dodô tem eu não tenho culpa se você dar opiniões que as pessoas não gostaram, ué. Boa. Pô, os negros não valem nada, velho. Tá chato, né? O cara xinga tudo, velho. Vamos ao Corinthians. Coringão, vamos lá, Pai de Santo. Não pode tirar a trilha, senão o santo sobe. Põe mais fumaça aí. Olha o que você vai falar, hein? Olha. Tá balançando a cabeça negativamente. Como é que é a mãozinha aí? Fiz o teste aqui. É. E aí, o que, que é essa cabeça balançando? Eu vejo o Itaquera triste. Ah, pro inferno? É mesmo? Ah, pro inferno. Nuvens em Itaquera? Tá com um cheiro de arroz queimado, é isso? Triste tá tua gerente quando olha a tua conta, seu velho ridículo. Não fala assim com o Pai de Santo. Ah, pro inferno. Eu vejo um empate 1-1 hoje. Ele pode fazer trabalho pra você, mano. 1-1? Mas 1-1 é o quê? 1-1 é empate, Sombra. 1-1 é Atlético. 1-1 é empate. Não, mas é Nacional. Que classifica quem? Nacional. Você sabe quem classifica, o seu hipócrita. Mas o Corinthians não perde, ué. Vai pro inferno você também. Acho que é acelerar o processo do Giovanni Augusto. Tem que esperar um pouco mais. É. O Deus Tite estará protegendo o Corinthians hoje na arena, assim como os deuses do futebol também. Eu vi o Tite protegendo contra o Algarve. Inclusive, tudo tá me lembrando, Sombra, 2012. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, o Bayern correu pro Corinthians, o Barcelona correu pro Corinthians. Não, mas é verdade, gente. E eu não vejo ninguém na Libertadores hoje com mais potencial de ser campeão da Libertadores do que o Corinthians. Não vejo. Não, desculpa, tá mano. Maluco, você não pode ver isso. Não, desculpa. Você tá completamente louco. Corinthians é um dos times, mas interna. Desculpa. Não vejo. Parece que eu dei um play em 2012. Interna ele, hein? Parece que eu tô dando um play no ano de 2012. Não. Bom, mas é o que tem o jogo 9:45, é isso? Do Corinthians, é isso? Então tá bom. Aproveitando. O Giovanni Augusto em campo, hein? É, qual que é? Qual e o Marquinhos Gabriel estreando no segundo tempo. Qual que é? Zumba Lelê, bem. Você fala Marquinhos Gabriel, tem um na mesa que se morde os lábios de inveja. O RG? O RG tem inveja do Corinthians? Cara, ele sonhou comigo hoje, esse cara, velho. E acordou molhado. É, e acordou molhadinho. Esse hoje. Acordei molhado. Vigente. O Calvinho acordou piscando. Ô, seu Bento! Seu Bento não, sou eu aqui. Ah, é o Pai de Santo! Pai de Santo! Tricolor, seu Pai de Santo! Rapaz, vai ser na conta do chá 2-0, Toluca. 2-0 é complicado. Você toma 2-0, fica com medo de tomar o terceiro. Por que eu tomo o terceiro para o quarto? Que medo. Ser 2-0, Toluco. É mesmo? Mas que não seja 2-0 no primeiro tempo, hein? Mas vai passar. Resultado final, passa. Mas vai passar. Tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Tudo tranquilo. Certo? Então de ruim hoje pro futebol brasileiro, só aqui em Itaquera. Vai pro inferno, que em Itaquera. Não sei se é ruim. Pro futebol brasileiro que perde um representante muito importante. Vai do pro futebol. Inferno, o Corinthians não será eliminado, não. Só pra responder aqui, Sombra, pros ouvintes, que o Benja, se ele pudesse dar vidinha extra pra uma pessoa que já morreu, ele disse Jesus. O pessoal que tá no Twitter aqui me bombardeando, falando: fala pro Benjamin que Jesus já ressuscitou, ele não tá morto. E é verdade, Benjamin. Precisa ler um pouco mais, velho. Jesus ressuscitou, ele empurrou a pedra, deixou a sua túnica branca lá, mas e partiu. É verdade. Tá andando por aí. Então, Benjamin, você ainda continua com crédito. Não, e o infeliz, ele vai pra rede social e fica. Aí ele bota aqui. Olha a confusão. Esse. E o RG, na época, falou. Não, mas cita o assunto, não é esse? Em relação ao Neymar. Não, é. É sim. Você não conseguiu. É do. O cara citou o negócio do Guts quando foi vendido, lembra? Na final? Sim. Do Bayern. Mario Götze. Pior ainda. Aí eu falei, pô, lembra na época o RG falou um monte disso aí, agora ele se omite. É feio, RG, aquele, eu lembro até. Olha. Quer dizer, você conseguiu. Eu quero que caia um cofre agora, cheio, olha, na cabeça do seu Bento, se eu estiver mentindo. Desde o dia que aconteceu isso. Na cabeça do seu Bento? Até eu lembro do áudio do som pra você, RG, para de falar disso. Escuta, você conseguiu polemizar com Jesus no céu, olha, e Jesus na terra. Já fez seu dever de hoje. Você já imaginou isso? Jesus amado. Seu retardado. Eu vou embora, eu volto amanhã. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Retardado. Você tá mais pra Aedes aegypti, velho, que esse narigão que você tem aí. É, Aedes aegypti mata, cuidado. Mas amanhã o seu Bento volta pro jogo de São Paulo. Amanhã? É hoje. São Paulo é hoje? Daqui a pouco. Amanhã é o Palmeiras. Peraí, fala do São Paulo. Amanhã é o Palmeiras. Fala do São Paulo. Não, Palmeiras não. Amanhã é o Palmeiras? Não, o Palmeiras não. O Palmeiras tá fora. Não, juro, eu esqueci. Palmeiras não foi de sacanagem. Não foi de sacanagem. Tô falando sério, isso não foi de sacanagem. Aí, palmeirense. Eu tava na cabeça que amanhã não é o Palmeiras. Amanhã tem o Grêmio, velho. Foi de propósito. Não foi de propósito. Aí, palmeirense. Não foi. Aí, tô vendo, olhou esse, pra mal, não esse é o retardado do estádio. Faz aí, parte. Não foi. O problema é assim, confundir que é o Grêmio. O problema não está em Grêmio. O problema é continuar estando, né? Cadê o Grêmio? Seu pai de santo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. O Maicon, aliás, o Maicon vai jogar hoje ou não? Vai. O Maicon, ele ia ser avaliado hoje à tarde, Sombra, e se ele tivesse condições de jogo aí, ele iria pro campo. Isso é importante. Agora, se ele não puder jogar porque ele tava com febre ontem, aí quem vai pro jogo aí é o Lucão. Lucão, olha, e Denis, hein, velho? 4-0 ficou pouco aqui no Morumbi, hein? Lucão e Denis aí, fortes emoções, hein? Estádio 97 tem oferecimento de Esser, olha, construindo com valor. Olha. Também do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E olha, um recado importante de uma festa legal promovida pela Energia 97. Dia 25 de junho é a festa junina do Energia na Veia. A maior festa junina de São Paulo, acontecendo no dia 25 de junho. Vai. Eu soube que os Titãs fizeram essa música. Você viu uma entrevista deles? Não. Foi pro Domênico. É mesmo? Isso. Bichos escrotos, foi pro Domênico. Então, olha, dia 25 de junho, festa junina do Energia na Veia, vai ser numa região central aqui de São Paulo, no Memorial da América Latina. E o legal, serão 12 horas de festa. A festa começa durante o dia, logo na hora do almoço, ao meio-dia. E vai até a meia-noite. Um horário show de bola para você que gosta de levar a família e participar. E teremos o show dos Titãs. Aí sim. Cidadão. E aí fizeram uma música com o Benjamin. Aí pegou legal, hein? O homem primata é para ele. Boa, Dodô. Então, o homem bem. Primata do que bicho escroto. Conversa aí com a sua família. Aí, ó, fala com a tua esposa, leve os filhos. Crianças até 12 anos não pagam. A entrada é a partir de 5 anos. Crianças até 12 anos não pagam. Mas menores só entram acompanhados dos pais. Legal. Tá? Crianças a partir de 5 entram acompanhadas dos pais. Até 12 anos não pagam, tá bom? Boa. Então, mas tem que estar com os pais. Menor de idade tem que estar com pais. Ô Jorginho, ele falou, o Titãs também fez o Pulsa da Pulsa pro RG. Fez. E aqui nessa ainda tem a participação do Mota, quer ver? Ó, o Zé. Ó. O Zé Brilhistado é o Mota. Se você quer informações, acesse festaenergianaveia.com.br. Vai ser que legal demais, legal, viu? Legal pra caramba. Opa, show de bola, tá bom? Essa é a melhor deles, Benjamin? Ah, essa aí é a melhor deles. E pra mim você vai se surpreender. Pra Polícia? Segunda... Não, pra mim a segunda melhor é Sonífera Ilha. Ah, eu gosto. Aquela música é demais. É isso aí. A Sonífera é o primeiro hit deles. Levanta a galera. Marigudo, já que você tá falando, fala da BV. E aí, amigão? Precisando uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! Vamos aos ouvintes no 3284-7097. 3284-7097, ouvintes que vêm no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também o oferecimento do Hero. Não deixe suas informações vacilando por aí. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora o Segurança Digital no seu celular, tá bom? Vamos lá, mais ouvintes. 3284-7097. Toca, Asdrubal! Eu só quero chocolate. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Fala. Boa noite, Eliezer. Eliezer do quê? Nome bíblico. Pereira dos Santos. Eliezer é nome bíblico. Eliezer, isso mesmo. Eliezer, tá certo. E quantos anos, Eliezer? 44. RG 4.4. É, ele ia. Entendeu? Você ele ia. Ia. Ah, ele ia. Ele ia. Ah, sensacional. Ele ia, né, Zé? Ele ia, Zé. Agora, agora você foi muito mal de tirar sal com nomes bíblicos. Não, ele já foi. É sempre ele teve uma pitada de maldade. Você não vai se recuperar da besteira que você falou, da bobagem que você falou aqui em cima de mim, não. Segura sua onda aí. Eu seguro, não falei besteira nenhuma. Segura sua onda aí. E não é, por que Eliezer e não Eliezer? Olha. Bom, primeiro que não tem um acento, né? Eu tenho um amigo meu que chama Eliezer. Desde pequenininho me chama de Eliezer. Mas isso é um problema que eu carrego desde sempre. Tem gente que a gente fala Eliezer, não entende nem a pau de jeito nenhum. Aí tem que falar Eliezer. Aí outros não entendem Eliezer. É uma bagunça generalizada. Mas olha, eu sei que você tem acento. Eu sei que você tem 44 anos e não é agora que a tua vida vai mudar por causa disso. Mas Eliezer tem uma sonoridade muito mais legal. Ah, vai ficar. É verdade, só que assim, os seus pais, os seus parentes, irmãos, todo mundo chama de Eliezer. Aí, de repente, tem uma outra conotação em outro lugar, Eliezer. Aí não fica bem, você tem que sustentar a peteca desde cedo. Né? Um abraço para o amigo Eliezer Rapoport. Sustenta a peteca aí, Benjamin. Sustenta aí. Sustenta a peteca. Primeiro, você sabe o que é peteca? Já brincou de peteca? Benjamin, ele tinha nojo. Aí o Manfred converteu ele. A pergunta dele, mano, é de jogar? Olha o PVC aí. Olha o PVC chegou. O PVC chegou. Tá parecendo o torneio do diabo, velho. Isso, não é verdade. Olha o que tem de gente tirando fotos. Parece que tá chegando a Madonna. Torneio do diabo. Amigo, se você enrolar mais dois minutos, você já fala com o PVC. Eliezer, que time você torce? Não, bairro. Opa, bairro. Primeiro bairro. Enrolando, bairro. Jardim Marizal. O Marizal. Eu não ouvi, velho. Aí, ó, era Jardim, melhor, o Marizal. Pro time, que o Benjamin agora tá gente, perdido. Para um minuto, eu não ouvi. Não, já paramos. O Marizal, Benjamin, o Marizal. Vamos lá. Se é o que eu conheço, é Campo Limpo. Opa! Opa. Aí sim, hein? Aí sim. Opa! Estrada tá do Campo Limpo ali. E o time, brother? Opa, o Elmo. Opa. Sempre, sempre finalista, imbatível, campeão paulista. Peixe! Peixe! Paulista, eu pensei que era o mais importante. É. Eu só tô preocupado com quem vai ser o nosso finalista em 2017. É isso. Porque esse aqui a gente já sabe que. Já sabia já, né? E aí, você já tinha certeza que ia pra final, Eliezer? Olha, Assim, eu tinha bastante esperança, assim, convicção de que passaria, assim. Embora o Palmeiras é sempre um time bem difícil, né? É um clássico aí que tem mostrado aí, nos últimos tempos aí, é muito complicado, né, entre os dois times. Mas eu botava muita fé, ainda mais por ser lá na Vila. O Santos já tantos e tantos jogos, há tantos anos que não perde na Vila. E com esse pensamento também, penso eu que, com todo o respeito ao Dax, mas o Santos vai jogar, ele jogou domingo passado respeitando o Audax, respeitando a casa do adversário. Agora lá não, acho que tem que entrar lá com tudo para mostrar quem que manda lá, entendeu? E jogar o futebol alegre, sempre ofensivo. O Santos não é time de ficar jogando, acho que para fazer resultado. Precisa ficar claro que é o terceiro jogo que o Santos vai fazer esse ano contra o Audax, né? Quer dizer, então tem obrigação sim por jogar em casa, por ser maior, né? Por ter uma história de futebolística muito maior, mas muito incomparável. Tem obrigação sim. É claro que tem que respeitar, é claro que o Audax é franco atirador, tem que entrar, jogar bola e ganhar. Mas o Eliezer é RG número 2. É, com relação ao primeiro jogo ainda, com todo respeito ao Audax aí, o RG, eu sinceramente estou torcendo para que o Audax possa vencer o Santos para eu poder te zoar na semana. Você e o mundo todo, né? Não, então, mas com todo respeito, RG, ao Audax, eles não vão ganhar do Santos. O primeiro jogo eles conseguiram amarrar o resultado ainda, tá certo? Empatar a partida, porque o gramado era horroroso, tá certo? A bola ficava viva toda hora, a bola pingava toda hora, os jogadores não conseguiam dominar. O Santos teve um pênalti a favor ali que o árbitro não marcou. Dois pênaltis, né? Foi. Um em cima do Gustavo, que foi escandaloso lá, que eles deram uma gravata. E o outro lá num lance de ataque, que o cara claramente puxa o Ricardo Oliveira. Só que o foco não estava em cima dele, porque quem cabeceou a bola foi um outro jogador que eu não me recordo o nome dele agora. Mas teve esse outro pênalti, claro, em cima do Ricardo Oliveira também. Ô Eliezer, sim. Então aproveita e pergunta pro PVC. O PVC acabou de chegar aqui no Estado 97. Palmas pro PVC, palmas pro PVC. Ele viu, não viu? Não sei. Você falou assim, olha lá o PVC. Olha lá o PVC, ele imaginou o PVC. As pessoas imaginam também. Faz sua pergunta pro PVC. O PVC sabe quem vai ser campeão domingo. PVC, resultado, Peixe e Audax. Domingo, Vila Belmiro, com só, infelizmente, uns 15 mil, né? Fazer o quê? É, por aí. Mas uns 17, 18 mil. É, vai mais. O Santos já foi campeão com menos gente na Vila Belmiro, com o Pelé jogando em 60 e... Menos? 11 mil pessoas tiram o Santos campeão. Por quê? Porque naquela época não podia lotar lá tudo, existia isso, né? 64 foi campeão contra a Portuguesa com 17 mil, tava vendo isso hoje. 65 foi campeão contra o Juventus com 11 mil. Mas por quê? Porque era o que interessava... Quem comprou ingresso para ver o jogo naquele dia. Em 64, 17 mil era o que cabia também. Mas cabia quanto naquela época? Cabia dobro, 20, 21 mil, 22 mil. Nunca cabia muito mais do que isso lá. Na final? 11 mil na final, Santos e Juventus. É isso que o PVC está falando. É bem paradoxal com relação ao Santos, porque se apresentava na Vila com esse número de público e depois ia para o Maracanã para jogar para 200 mil, no Morumbi para 100 mil e por aí vai. Dependia do eu vou voltar... Primeiro eu vou responder a pergunta dele, depois a gente discute isso aqui, que dá uma boa conversa. Pra mim, o Santos vai ser campeão domingo, vai ganhar 2-0. 2-0. Mas com aquele cara que tava lá na frente, eu esqueço o nome dele lá, que perdeu lá um gol lá, que foi... Do quê? Do Audax? Do Santos lá, o menino novo lá, que entrou... Gabigol? Branquinho lá. Que perdeu um gol lá, claro, lá. O Vitor Bueno, isso. Com ele, ele joga... Com o Vitor Bueno, joga. Vai jogar. Hoje é titular do time. Mas por quê? O Vitor Bueno, ele tava indo bem, fez uns gols e tal, tudo, mas eu acho que ele, nesse último jogo, ele foi muito mal. Será que não era o caso de rever? Por que você falou, PVC? Jogava pra 11 mil na Vila e pra 200 no Maracanã? Não, que depende. Foi o que a gente falou agora. Mas eu mas, falei, Benjamin, presta atenção no programa. Mas depende muito. Eu tava vendo hoje, fui caçar um monte de público antigo por causa do material que eu quero escrever. O Santos e Botafogo, a última vez que fizeram uma decisão, que foi a decisão da Não. Com Pelé e Garrincha, jogaram com 24 mil pessoas no Maracanã. Só? Era a final do Rio-São Paulo com 24 mil pessoas no Maracanã. Só. A final de Taça Brasil, que foi Santos e Botafogo em 63, o terceiro jogo, segundo jogo, teve 102 mil no Maracanã. Botafogo e Santos, Garrincha contra Pelé. O terceiro jogo foi numa terça-feira à noite, 70 mil pessoas. 70 mil é gente pra caramba, mas tinha 200 mil lugares. Então tinha 130 mil lugares vazios. A gente tem uma mania de achar que todo jogo no Brasil antigamente dava 100 mil pessoas, e não é verdade. Não, claro. Assim, jogo grande. Em um dia bom, dava 100 mil pessoas. Mas não era toda hora que dava, não. O recorde da história do futebol brasileiro é Brasil-Uruguai no Maracanã em 50 ou não? Não, Paraguai, recorde, né? Brasil-Paraguai em 69. 69, ele estava lá. 31 de agosto de 69, eu tinha um dia. Um dia. Eu estava lá. 183 mil pessoas. E fui consagrado. E fui consagrado. 183 mil pagantes. Não, mas e Brasil e Uruguai 50 deu quanto? Deu pagantes? 174 mil. Aí o que se diz é que se quebrou a roleta e que um monte de gente passou batido. E aí você não tem o cálculo definitivo. Provavelmente tinha ali 200 mil pessoas ou mais. Mas o público registrado, 174 mil. E tem o Brasil e Paraguai em 53, eliminatória da Copa do Mundo. Que tem o maior público presente, 195 mil pessoas no Maracanã. Ô, PBC, isso aí é coisa que você já vinha de criança, que você gostava de futebol, que você lia e guardou? Ou você estuda futebol todo dia ainda? Porque a tua memória é uma coisa impressionante. Tá, tem coisa que eu tô estudando, foi o que eu falei hoje. Se eu queria olhar quantas vezes a Vila Belmiro foi palco de decisão do Campeonato Paulista, e a gente leu no começo da semana, que foi a final de Campeonato Paulista com o menor público de todos os tempos, e eu comecei a fuçar para ver as finais que a Vila Belmiro sediou. O jogo do título vai ser a 17ª vez que a Vila Belmiro vai sediar a partida da onde vai sair o campeão. Só Morumbi e Pacaembu tiveram mais jogos de título paulista do que a Vila Belmiro. 17 vezes vai ser a Vila Belmiro no domingo, 28 vezes o Morumbi, 21 vezes o Pacaembu. Isso eu olhei hoje. Olhei hoje, você perguntou. Você está sempre estudando? De vez em quando tem uma coisa que você fica curioso, vai pegar um livro, vai olhar uma história e vai descobrir uma coisa, por exemplo, que não foi o menor público da história do Paulista em decisões, porque o Pelé foi campeão para 11 mil pessoas na Vila Belmiro, contra o Juventus em 65. Mas, ô PBC, essa paixão pelo futebol é desde criancinha, criancinha? Quantos anos começou a ter essa loucura pelo futebol? Primeira vez que eu fui num estádio de futebol, não era no estádio 97, era no estádio do Canindé, eu fui com meu avô, eu sei a data porque eu fui olhar. Era 29 de março de 75. Como eu nasci em agosto, em 69, mas em agosto, eu tinha 5 anos para 6. E meu avô me levou para ver Portuguesa e Juventus. Eu lembro direitinho. Quase eu fui em 75, ver Portuguesa e Corinthians 5-1 para Portuguesa no Pacaembu. Eu fui ver Portuguesa 2, Juventus 1. Eu lembro direitinho. A Portuguesa de camisa branca tinha aquela gola meio que fazia um V e uma curva em verde e vermelho. A Portuguesa toda de branco. O Juventus de camisa grená, calção branco, meia grená. A Juventus tinha Tata, a portuguesa tinha Tata, e o Juventus tinha Tata, que é o auxiliar do Muricy até hoje. É verdade. Ô, PBC, com quantos anos você falou assim, vou trabalhar com jornalismo esportivo? Com 14 eu queria, que eu decidi mesmo. Eu com 14 queria, e aí meus pais falavam, as pessoas que eu falava, eles gostavam de falar, diziam assim, você é muito tímido, garoto, não vai dar certo esse negócio, e além de tudo você não vai ganhar dinheiro, que é a pura verdade. Nisso eles acertaram. As duas coisas acertaram. Acertaram, pode dizer. Ali não tem muito o que reclamar, mas assim, eu resolvi que eu queria viver 7 dias por semana, a morrer 5 para trabalhar, para morrer 5 para trabalhar, para viver 2. E aí eu fui trabalhar 7 dias por semana. Vocês concordam que o PVC e o Celso Muzel são os dois caras hoje no Brasil que eu acho que em matéria de memória de futebol hoje? É difícil de ter alguém que possa chegar junto? Mesmo nível? Que tem essa lembrança. Eu acho que o Celso tem uma memória impressionante, mas o Celso acho que é muito mais focado em Corinthians. Também. Eu acho que o PVC, o Celso sabe muito também. Mas acho que o Celso Corinthians não dá pra discutir com o Celso Zé. Mas não tem, o Avalone também lembra muita coisa, o Milton Neves lembra muita coisa. Não, mas muita gente que lembra muita PVC coisa. Ah, mas ele já começou a dar pau no pente de memória, viu? Não, sim, tudo bem, mano, mas também é idade. Eles lembram, Dodô, mas o PVC tá bem. História. O Celso tá bem. Esse tipo de coisa é porque eles estudam o tempo inteiro também, né? Mas eu acho que o PVC, ele tem uma especialização maior nos números até. Além da memória maior, mas número é falar dos números. Isso é mais difícil, né? É, mas como ele nasceu em 69, se não estudar para trás, né, PVC? Trabalha com número, né? Eu acho que a questão é você estudar, olhar sempre, você não desapaixonar. Acho que uma coisa que acontece com a gente um pouco é se desapaixonar. Você tá. Passa a ser trabalho e você esquece que você tá falando. Com um cara que está o tempo inteiro. As pessoas falam do ginecologista, mas o cara que trabalha onde os outros se divertem é a gente. Não, é PVC, verdade. PVC, a minha memória, para até os meus 15, 16 anos de futebol, é impecável. Mas de um tempo... Depois você não dá um apagão. Diferente. Eu lembro de dias, de datas, de escalações, de quem fez gol. Mas depois não, cara. Evaporou. Você se preocupou em ganhar dinheiro e eu não. É, essa é a diferença. É, é verdade. Grande diferença, hein? É verdade. Não, não é isso. Você PVC, matou a charada. Não, PVC, não é só isso. Uma curiosidade. Você é aquele cara que tem todos os álbuns de futebol? Álbum ou? Todos não. Eu tenho álbuns, eu tenho alguns álbuns. Passa de figurinha. Passa a impressão que você tem. É, você é um cara que vai chegar na sua assim, casa e você vai ter um... A gente tá falando do Celso Zelt, que é meu irmão. Trabalhei com ele em Placar de 91 até 94. E depois trabalhei em vários... Que é um grande caráter. Grande caráter. Ah, o Celso tem uma casa, um espaço maior que o meu. O Celso tem uma edícula, que hoje é, você pode chamar de grande arquivo Celso Zelt. Meu espaço é menor. Então eu sou um ajuntador de coisas, mas eu não consigo juntar tanta coisa porque eu moro num apartamento que não tem tanto espaço assim. Eu tenho bastante coisa, bastante livro... Muita coisa que eu vou recorrer, como hoje eu fui pegar lá o livro do Santos para saber dessas fichas de quando o Santos foi campeão, quantas vezes na Vila Belmiro, quantas vezes a Vila Belmiro foi sede de decisão. Eu tenho o álbum de figurinha da Copa de 90, da Copa de 94, mas eu não vou atrás de coisas mais de relíquias, entendi. Porque eu não tenho onde guardar. O Celso tem onde guardar mais coisa, ele tem um espaço enorme que, no fundo da casa dele que funciona para guardar coisas. Entendi. Porque a mulher dele deve ficar louca. Nossa. E quantas horas você dorme por dia, PVC? Porque dá a impressão que você não dorme, cara. Mas é verdade. Tá sempre recebendo informações, tá sempre estudando, buscando dados, estatísticas e tudo mais. Você costuma ter uma noite regular de sono? Assim, ou você acorda durante a noite e vai pesquisar alguma coisa? Não, eu durmo. 6 horas eu durmo. Tranquilo. Pelo menos 6 horas. Qual foi o recorde de jogos que você assistiu num dia? Ah, não sei, Benji. Assim, eu gosto de ver 2 jogos ao mesmo tempo. Então... Você tem duas TVs em casa? Eu consigo. Hoje à noite, eu vou ver o Corinthians e eu vou ver o Atlético. Eu vou ver o Corinthians na televisão, na minha sala, e vou ligar o iPad pra ver no Fox Play o Atlético. Você consegue o ficar Atlético. No mesmo tempo vendo? Eu consigo, mas eu consigo entender um jogo... E o outro só... E o outro tá aqui monitorando. E aí eu inverto e vou entender o outro jogo enquanto eu tô monitorando um. Eu privilegio o jogo do Corinthians, por exemplo, tô vendo aqui o Atlético. Aí, quando eu dei uns 20 minutos, entendi o Corinthians, quem tá marcando, como tá jogando, onde tá o problema, o que tá acontecendo, eu vou fazer a mesma coisa com o outro jogo. E vendo o outro ao mesmo tempo do lado de cá. Dá pra fazer. Se você tentar fazer isso com 3, eu vou ficar maluco e não vai acontecer nada. Mas... Você trabalha hoje no jogo? Hoje não. Hoje é folga? Hoje eu tô em casa, vendo jogos e depois... Folga em termos, blog. Né? Porque você tá assistindo o jogo. E depois de acabar o jogo, fazendo e o se tua mulher e teus filhos vêm falar com você no jogo, você ouve? Você fala, agora não dá, depois. Não, eu ouço, falo com meu filho o tempo inteiro. Meu filho hoje tem 16 anos, ele fechou comigo. Ele corneta você? Ele já te cornetou, ele te corneta? Pô, rapaz, você falou uma hoje. Corneta, às vezes. Corneta? Às vezes sim, pouco, mas corneta. De vez em quando alô? Ele pensa, né? Bom, fala, meu velho. E o legal é que os filhos do PVC Domênico. São todos corintianos. Deixa eu ouvir te falar, peraí. Oi, Domênico. Fala, Domênico. Meu velho. Diga. Hoje é um dia especial aí com a do PVC aí, bacana pra caramba ouvi-lo. Então, eu vou ficando por aqui, deixar um abraço pra todos vocês, tá bom? Dizer que gosto bastante do programa. Um abraço especial aí pro RG e pra todos os santistas que há anos aí vem vivendo os tempos de bastante alegria com o nosso peixe. A cada ano que passa, e é isso aí. Muita saúde pra todos aí. Obrigado, meu velho. E um abração pra todos, tá valeu, bom? Valeu, obrigado aí pela participação e volta a ligar pra obrigado, gente aí, velho. Valeu, um abraço. Deixa eu aproveitar só falar uma coisa que o rapaz que trabalha aqui na loja do Roberto Friso, ex-diretor do Palmeiras, que pediu pra mandar um abraço pra ele, que é o Neto. Eu tô mandando um abraço pro Neto. Olha, o Benjamin tomou um susto. Falou Neto agora? Você comeu. Ô, PVC. O Neto da loja do Friso. Ô, PVC. Você viu a olhada, velho? Você viu o grau da olhada? Ai. Eu vi, todo mundo viu na hora que eu cheguei, todo mundo viu, que o Beija falou assim, olha lá o PVC! Ô PVC, você já se emocionou no ar, trabalhando em algum jogo? Já. Qual? Já. Eu já me emocionei dando entrevista, falando sobre coisas do passado, já me emocionei no ponto de ser, não de ser emocionado e não conseguir trabalhar, não, mas... Não consegui falar nada. Por exemplo, Brasil e Alemanha, eu tava comentando o jogo. O 7x1. E era enroscado você conseguir achar o que dizer, o que mais explicar. Porque o cara tá assistindo, né? Vai falar o que aí, né? Tá falando mais o que? Tem o que falar, né? Eu consegui fazer uma coisa naquele jogo que eu acho que foi legal, que foi quando saiu o 7º gol, eu disse... Está confirmada a maior goleada já sofrida na história da seleção brasileira. Que até 6x1 já tinha acontecido? Tinha, Brasil e Uruguai. É, 7 nunca. 1924. Ah, Ô, PVC, você prefere assistir jogo no estádio pra trabalhar ou fazer off? No estádio. No estádio? No estádio. Você consegue se concentrar mesmo com a torcida no estádio, pegando no pé, chegando? O estádio é sempre melhor. É? Estádio é estádio. Por isso que eu tô aqui no estádio. Ô, PVC, você falou que teu filho te corneta. Naquela Copa que a maioria, todo mundo, quase todo mundo perdeu nos palpites pro Polvo, lembra do Polvo? Pessoal, Polvo, 2010. Pessoal te criticou muito, cornetou muito ou não? Não. Não? Não, ele não teve muito o que... O Polvo acertava por umas circunstâncias, sei lá. Sorte, era, né, sacanagem, mano? Meu. O Polvo não errava uma, e cara. E o Polvo tinha um nome bonito, era Polvo. Qual foi o jogo mais legal que você trabalhou na tua vida? Que nem a gente pergunta pro jogador qual goma bonito. Qual aquele jogo que você fala, pô, se eu tivesse escolhido um jogo pra voltar na minha vida pra fazer, seria esse? Acho que foi o 0x0, que foi Brasil e Itália, final da Copa de 94. Tava na final da Copa do Mundo, o Brasil foi campeão do mundo depois de 24 anos. Eu tava na final trabalhando como repórter da revista Placar em 93, com o Palmeiras foi campeão paulista contra o Corinthians, também. Mas a seleção brasileira campeã do mundo depois de 24 anos é legal demais. Visto, né? E eu lembro que no Rose Bowl, o Brasil vai jogar no Rose Bowl agora, vai abrir a Copa América no Rose Bowl, dia 4 de junho. E no Rose Bowl não tinha cobertura, os jornalistas chegaram, o jogo era meio-dia. E não tava calor, né? Tava muito quente, a gente ficou exposto ao sol o tempo inteiro. Quando a decisão foi para os pênaltis, depois da prorrogação, boa parte dos repórteres que iam descer para a zona mista, e eu ia, subiram para uma escadinha, tinha um teto bem baixinho, bem áspero, aquelas paredes que tem a parede áspera, e ficaram ali uma porção de gente, ficou ali uma porção de gente, eu lembro que estava Regiane Ritter, estava José Calil, estava uma porção de gente ali, e quando o Baggio chutou o pênalti por cima, eu soquei o ar e desci para o vestiário. Só foi o único movimento. Eu fiz o punho cerrado em direção à parte da frente, assim como quem toca o ar, e desci para entrevistar os jogadores. Quando eu cheguei no vestiário e estava demorando para abrir, eu olhei para minha mão, estava toda ensanguentada, com o seu batido no teto. Você não tinha percebido? Eu não tinha percebido. A adrenalina estava tão alta, né? Estava bem ensanguentada, e fui trabalhar. E eu lembro muito do Arrigo Sá, que essas coisas são muito legais. Anos, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de entrevistar o Arrigo Sá, em 2010, em Milão, e eu disse pra ele que na entrevista coletiva dele, a seleção da Itália tinha uma camisa de viagem, camisa de passeio, que era meio salmão, e a camisa tinha a mesma cor dos olhos dele, que estavam completamente vermelhos, de tanto que chorou depois da derrota. Sabe que esse jogo me marca, pra mim também é um jogo marcante. Eu tive o prazer de narrar também esse jogo aí do Brasil. A Copa de 94 eu narrei, né? E pra mim foi um momento muito especial ver o Brasil se narrando uma primeira Copa, sendo campeão. É uma coisa que eu não consigo esquecer também, mas eu não tava lá em loco, eu tava aqui no off-tubo, né? Que a gente chama de tubo. A gente não tinha esse... A rádio não pagava pra ir, nada, a gente transmitiu daqui. E foi muito especial mesmo, esse jogo aí me marcou bastante. Quando o Baggio chutou pra fora, rapaz, eu me lembro que eu já tava com um problema, Sombra, de corda vocal, né? Que eu tive um problema de calo na corda vocal nesse ano de 94, que eu tive que operar, né? E eu já tava com esse problema, tava meio rouco. Depois do jogo, cara, não conseguia falar mais nada. E tanto que eu gritei. Eu fiquei completamente louco nesse jogo. E olha, você viu os caras perguntaram isso aqui, ó, o Jota Neto no Twitter. Benja, pergunta pro PVC se ele se emocionou mesmo quando participou, falando de 12 de junho de 93, dia da paixão palmeirense. Abraço. Esse é o Jota Neto. Tem um vídeo da Petrobras, né? Que eu derrubo ali um pouquinho. É verdade. Não sei o que me deu aquele dia, mas fiquei meio bobo ali aquele dia. É verdade, verdade. Me emocionei, sim. Você estava trabalhando esse dia? Não, eu estava dando uma entrevista, estava na redação da ESPN. Mas não trabalhando. No jogo eu estava trabalhando. No jogo eu trabalhei normal. E aí vai normal, né? Vai, você vai normal. Você, né? Tá ligado, você tá trabalhando. Tá na adrenalina. Embora ali, eu trabalhava pra revista Placar, e Placar não era semanal naquele período, a gente tava fazendo edição pôster e mais as edições do mês. Então dava pra meio ver o jogo e depois trabalhar. Mas tinha que descer pra entrevistar jogador, tinha uma certa... tem que ter postura ali também. E o que ele tá falando é de um vídeo da Petrobras, que a gente gravou... Eu gravei uma entrevista que foram fazer comigo na redação da ESPN na época, e eu não sei o que me deu, que eu fiquei ali, me emocionei falando, falando da decisão e quem pega o vídeo ali dá pra ver. Qual é o maior time que você viu jogando? Ou de 96? O time, maior time. Ou do São Paulo? Ou do Flamengo de 81? Assim, são duas coisas. Memória afetiva. O maior time que eu vi jogar foi o Flamengo de 81. Raul, Leandro, né? Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes. Foi o maior Zico, esse? Foi. Agora, tem uma coisa que é você ter 12 anos e assistir. E quando você tem 12 anos, você vai dizer, eu nunca vi nada igual. Claro, você tinha 12 anos. Depois que você faz 45, você faz... Você viu coisa, viu alguma coisa, coisa, né? Você viu alguma coisa. E se você pensar em liberar a memória afetiva, deixar de lado, eu acho que o maior time que eu vi no estádio jogando foi o Barcelona de 2011, que eu tive a felicidade de fazer. Eu 2011? Foi o que eu vi. Foi isso mesmo? Falei a mesma coisa que você. Coitado você. Do Santos, né? Vitor Valdez, Daniel Alves, Piquet, Puyol e Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, a Vila, Messi e Pedro. Foi o time maior que ganhou... time que você viu, PVC? Foi. Sem dúvida. E o meu foi. Também. Eu falei... Aquele de 96 foi. Do Palmeiras foi um baita time. O de São Paulo também, né? De 92, 93 também. Também. Vi muito, foi um baita time também. Aquele o Corinthians de 2000. Né? Teve vários times muito bons, né? O Santos Pelé. Então, aí você vai... Então, eu acho que tem coisas que, se você perguntar o maior time que do Palmeiras que eu vi jogar, o maior time do Corinthians que eu vi jogar, o maior time do São Paulo que do eu vi jogar... O do Corinthians qual foi? Foi o time de 2000. 2000. O do Palmeiras 2000, foi 96 ou 96? O time de 2000 com o Rincón. Porque o time da semifinal do, que perdeu pro Palmeiras tinha o Edu e aí acho que perdi um pouco de segurança. O time do Mundial tinha Fábio Luciano e tinha Adilson. O Adilson não jogou bem no Corinthians. Mas era a melhor defesa somada porque tinha o Dida no gol. Mas tinha o Índio na lateral direita, não era o Índio? Era o Índio. O Índio jogou. Ou o Daniel. Nossa, que o Daniel era pavoroso. O time de 98 tinha o Gamarra, mas o goleiro era o Ney. O time de 99, campeão brasileiro, tinha o Dida, mas a zaga era Nenê e João Carlos. Não era Nenê, Batata? Não, Nenê e João Carlos, e na decisão jogou. O Nenê não jogou, jogou Márcio Costa. Lembro, a decisão jogou Dida, Índio. Márcio Costa, João Carlos e Kleber. Aí Rincón. João Carlos é aquele que do Cruzeiro? É. Sim, o zagueiro. Ele marcou um gol no Real Madrid que foi anulado no Mundial. E do Palmeiras, qual foi o maior? Bem anulado. Foi em 94. 94 foi maior? Pra você, mais que 96. 93 o do brasileiro, pra formação. Tá. Assim, tá. Que era com Edilson e Edilson no meio com Zinho. E Edmundo e Evair na frente. Não... O de 96 é mais espetacular, mas ele durou menos e ganhou só o Paulista. Um mas era mais espetacular mesmo. Era o time do 102 e do São Paulo. Do São Paulo. Sabe que eu gosto muito do time do Cilinho de 85. 85? Que era muito o rápido. Também. Eu também. Era muito rápido. Você prefere esse ou você acha mais eficiente? Eu acho parecida a pergunta do Palmeiras 94 versus 96. O de 92 do São Paulo foi melhor. O de 85 foi mais espetacular. Ah, e ganhou um mais Paulista. Mais ou menos igual, né? E ganhou um Paulista e durou mesmo 6 meses, que depois virou um time mais maduro que ganhou o Brasileiro de 86. Mas já tinha Bernardo, já tinha um pouquinho de transformação. Já tinha Wagner Vazio e não Oscar. O time de 85, daquele período, quando o São Paulo ganhou do Guarani a semifinal 3-0 no Morumbi, aquele jogo foi... naquele dia a Juventus foi campeão do mundo contra o Argentino Júnior, e o que se dizia naquele dia em São Paulo era que a atuação do São Paulo da semifinal venceria a Juventus. Claro que aqui tem muito sim, né? Claro. Mas eu lembro muito desse dia, talvez tenha sido a atuação mais espetacular que aquele São Paulo teve. O time do Tele de 92 foi mais brilhante. Isso sem dúvida, Pintado, Cerezo, Raí, Palinha, o Cafu jogava de atacante com o Miller. Ô, PVC, dos últimos anos aí, talvez, aí da última década, esse título inglês do Leicester foi a coisa mais surpreendente que você viu? Foi. Foi, foi o Corinthians de 2012? Vai dormir. Essa é boa, hein? Bambi. Eu gostei dessa aí. Responde aí pra você. Você gostou? Não dá pra ser prego aí, não. Olha. Eu acho que foi surpreendente, é verdade. É, olha. Ah, é o trouxa. Responde aí, PVC. Eu cobri aquele Mundial do Corinthians e uma das coisas que eu fico chateado quando se diz... E, o PVC torceu contra o Corinthians. Torci contra o Corinthians, coisa nenhuma. Eu torço pelo trabalho o tempo inteiro. Não torço contra ninguém. Eu torço a favor. Posso torcer a favor do meu time. Eu não vou torcer contra ninguém. E quem estava comigo naquela cobertura sabe bem disso. Quem teve dignidade de me perguntar ou de perceber ou de olhar, sabe... Como que? Te enchendo o saco? Ah, de vez em quando eu me encho o saco aí. O mesmo cara que te enche o saco, me enche o saco. Ah. O... Ah, eu tô achando que era alguma coisa relevante. Não, não é relevante, é bobagem. Eu pensei que era uma pessoa. Mas é verdade, assim, que o Plihal, quando o Plihal tava comigo, sabe que assim... Eu queria que o Corinthians fosse campeão do mundo, porque... É, só, você trabalha com um time que só tem bom caráter, você não quer que o cara que é bom caráter quebre a cara, cara. Você, uhum, quer que o cara se dê bem. Uhum. E agora, eu acho que o Leicester foi a coisa mais surpreendente, mano, dessa era do futebol globalizado. Uhum. Que eu tô dizendo de 96 pra cá. Por que 96? Porque 96 foi quando aconteceu a queda das fronteiras e o fim do limite de estrangeiros, quando o Bosman, o Jean-Marie Bosman, da Mark Bosman, ganhou na Corte Europeia o direito de jogar em qualquer lugar da Europa por ele ser cidadão europeu, como já não tinha mais fronteira para nenhum tipo de trabalhador, engenheiro, dentista, qualquer cidadão europeu podia trabalhar em qualquer lugar da Europa, e ele ganhou esse direito, e a partir daí deixou ele ter limite de estrangeiros e os times mais milionários passaram a formar seleções multinacionais. Aí você tem a Inter de Milão, foi campeã da Europa em 2010, não tinha um italiano. Sim. E isso tornou muito mais difícil você ter exemplos como, por exemplo, o Blackburn de 94, foi uma surpresa, 95. Desculpa, só um negócio, mas isso que você falou de 2010, o futebol, as sequelas, as consequências vieram depois, estamos vendo aí. Né? Eles pensaram no dinheiro e falaram, vamos ser campeão e dane-se o futebol italiano, mas tem um preço aí. Tem um preço pra seleção, mas a Itália, se a Itália tivesse mais dinheiro, a Itália podia montar times multinacionais e continuar tendo o Milan forte. A Alemanha, o futebol alemão sempre preferiu investir em jogadores alemães. É, mesmo assim, se você pegar o Bayern que perdeu ontem pro Atlético de Madrid, sim, ontem tinha Neuer, que era alemão, você tinha Xavi Martínez, espanhol, Alaba, austríaco, você tinha Alain e Boateng, alemães, três, aí você tinha, tentando lembrar o time inteiro, do ontem, o Thomas Müller, alemão, e só. O resto do time era todo, sabe, Alonso, Vidal, o Douglas Costa, Ribéry, Lewandowski, você tinha quatro alemães dos 11 que jogaram. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que você passou a ter seleções multinacionais vestindo camisa de grandes clubes, foi muito mais difícil você ter um fenômeno como esse do Leicester, uhum, que se planejou para fazer 40 pontos e escapar do rebaixamento e, dando a sorte de terem os grandes num momento ruim, ganhou o campeonato. Em que nem altura? O Ranieri acreditava. Em que altura do campeonato inglês você achou? Ah, quando ganhou. olha quem tá mandando um WhatsApp para mim aqui, ó. PVC foi um dos meus melhores parceiros de viagem. Ela escreve, puta parceiro. Você sabia que ele já comentou rugby? Tô falando muito sério. Mesmo? André Plihal. André Plihal tá no carro nos ouvidos. Você comentou rugby? Não, eu não comentei rugby. Mas falou que aqui, ó. Que a gente foi, essa viagem foi maravilhosa, cara. A gente foi... Essa viagem é engraçada demais. A gente foi fazer a final da Champions em 2011, mas antes tinha a final da Liga Europa em Dublin. Aí a Cris, a Espelho, virou pra mim e falou assim, não, você vai pra Dublin e depois você vai direto pra Londres. Ué, mas por que eu vou pra Londres? Os caras vão pra Cardiff fazer a final da Heineken Cup de rugby. Por que eu não posso ir com eles? Vou pagar hotel em Londres pra ficar sozinho. Vou com os caras pra Cardiff. Nem que a gente pegue um carro, pensei eu. Aí quando eu cheguei em Dublin, eu raciocinei. A gente tava em Dublin, na Irlanda, tem um mar ali. Aí a gente pegou um avião e foi pra... Desceu em Londres, pegou um carro e foi pra Cardiff, de carro. E ficamos 3 dias em Cardiff. Cardiff, que é a capital do rugby. E tava o Martônio pra comentar, o Antônio Martônio, comentarista da ESPN, de rugby, pra comentar a Heineken Cup. Mas eu tava credenciado, sentei do lado dos caras na transmissão, e chegaram, chegou a organização com um monte de folhetos de estatística da história. E eu peguei aqueles folhetos e comecei a ler. Aí chegou lá pelas tantas, jogavam Northampton e... Não lembro o nome do outro time, desculpa. Você não lembrou? Caramba, PVC. Nossa, você não lembra. Vai pro PVC. PVC é uma farsa. Aí, eu sei que tava, começou 3-0 pra um time e o time virou. Aí eu olhei na estatística e disse assim, ô Martoni, cutuquei o Martoni. Martoni, tá dizendo aqui que é a maior virada da história da Heineken Cup. Ele falou, fala aqui no microfone. Aí eu falei, Martoni, é a maior virada de todos os tempos na Heineken Cup. O Pedro Paulo Marol, essa pergunta é boa. O Pedro Paulo Marola, que não é aquele Marola do Santos. Lembra? Fiodermundo Marola Júnior. Fiodermundo Marola Júnior. Aqui, okay, ó. Ô, Benja, pergunte ao sábio PVC se o tricolor já foi rebaixado alguma vez. Nunca foi rebaixado. Ah, de novo. Ah. O PVC tem que defender teses e teses e teses. Não foi, PVC? Não foi. Eu vou explicar primeiro. A explicação até simples, né? Ó, PVC. Eu tô aqui achando o final do time lá. Knockout stage. Quartas de final. Leinster. Leinster e Northampton. Northampton 22-33 pro Leinster. Foi a maior virada da história da Heineken Cup de rugby. O São Paulo caiu ou não caiu? Não caiu. O Flavinho vai ficar bravo. O Flavinho vai mandar um WhatsApp pra você. Vai. Bravo. Todo mundo fica bravo quando você fala isso. Por que que o jornal divulgou que caiu? Não, eu não sei porque divulgou, mas assim... E por que no ingresso tava escrito Série B? Tava escrito Série B porque era o nome do grupo. Era o segundo grupo. Agora é assim, eu vou contar a história do jeito que eu conheço. Isso, gente. Eu vou contar a história do jeito que eu conheço. E por que não foi buscar o regulamento? Não foi virada de mesa, eu digo que não foi por causa do regulamento que eu já mostrei no Fox Sports outro dia, na frente do Flavinho e do Benja. E ele ficou bravo com você. E o Flavinho queria me matar. Ficou puto, né? Jogou um microfone lá. Eu lembro muito assim. Em 1990, que foi o ano do suposto rebaixamento, eu lembro de ouvir entrevistas na Rádio Globo, na Rádio Jovem Pan. Do Sete falar, do Telecentro. No começo do ano, em janeiro, do Fará, Eduardo José Fará, dizendo que ia ter o cruzamento, que ia ter a fase, a primeira fase ia classificar 14 clubes, iam fazer dois heptagonais, ia classificar o campeão de cada grupo, e que antes ia ter a repescagem, quem não se classificasse para a repescagem, disputaria no ano seguinte o grupo dos menores, com os quatro promovidos da divisão intermediária. Eu lembro muito disso, que ele dizia que ia ter o cruzamento. Não, ele dizia, o Fará, que haveria o cruzamento. Essa gravação eu não tenho. Seria um cruzamento da 2 com a 1. Exatamente. Como havia na Taça de Ouro e Taça de Prata em 80, 81, 82, 83. Tá bom. Isso eu, ouvindo muitas vezes dizer que teve o rebaixamento, na minha cabeça não tinha por lembrar dessas entrevistas. Eu fui pegar a revista Placar, guia do Campeonato Paulista, diz assim, não haverá rebaixamento. Não é suficiente porque é a revista. A revista, assim como a Folha publicou que teve rebaixamento, o Placar está dizendo no guia que não haverá rebaixamento, mas fica um veículo contra o outro. Aí me deu um insight e eu pedi para a Federação Paulista o regulamento do Campeonato de 90. E o regulamento do Campeonato de 90, ele é explícito quando ele diz não haverá descenso. Diz que o Campeonato de 91 será disputado por 28 equipes, o de 90 era disputado por 24, os 20 divididos em dois grupos, de 14 cada. Os 14 classificados para a fase final do Campeonato de 90 e o grupo 2, o segundo grupo, Série B, entre aspas, pelos 10 eliminados na repescagem e mais os 4 promovidos da série intermediária, que foram Rio Branco, que teve Tio Macedo. São Paulo contratou o Macedo porque veio promovido. O Rio Branco fez uma grande Série A2 na divisão intermediária, como se chamava. Olímpia, São Carlense e Marília. Os 4 subiram. E aí havia, de fato, a divisão do grupo forte, o grupo dos grandes e o grupo dos pequenos. Palmeiras, Santos, Corinthians, Portuguesa, O regulamento que eu tenho, que eu já mostrei, não diz que haverá cruzamento, mas diz que tudo aquilo ali é primeira divisão. E tudo aquilo é primeira divisão. Eu tô falando que se dizia do cruzamento, porque aí eu vou recorrer à minha memória e dizer que eu ouvia o Fará dizendo que haveria o cruzamento. O que de fato aconteceu, e aí eu vou dizer, aí eu vou fazer a minha avaliação, eu tô dizendo que não caiu porque o regulamento do Campeonato de 90 é explícito com esta frase. Não haverá descenso. É assim que PVC, só um parênteses. Sim. Eu tenho aqui parágrafo segundo. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. É isso aí. Mas, a partir de 91, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional. E foi continuar acontecendo que a discussão do São Caetano ter subido de 92 para 93... Uhum. O que o Fará fez, e aí, a partir daqui, eu estou dizendo explicitamente que para mim não caiu por causa desse parágrafo que você leu agora, Sombra, do não haverá descenso. Uhum. Mas o que o Fará fez ali, assim como o Reinaldo Carneiro Bastos diminuiu de 20 para 16 numa tacada, dessa vez foi em um ano só, O que o Fará fez foi, ele recebeu o campeonato quando se elegeu presidente da federação em 88 com 20 clubes. E para diminuir para 16, ele ampliou para 32. Então, em 88 teve 20 clubes, em 89 teve 22, em 90 teve 24, em 91 teve 28, que foi o ano do cruzamento, pela primeira vez do cruzamento. Em 92 teve 32 e teve cruzamento de novo. Em 93 teve 32 e teve cruzamento de novo. Em 94 ele anunciou que não tinha mais cruzamento e aí a Série A ficou com 16 clubes. Então o que ele fez foi, ele deu um golpe pra dizer pra todo mundo, tá todo mundo na Série A1, tudo é primeira divisão. E aí em 94, não em 91, ele dividiu no meio. Se fosse a virada de mesa só pelo São Paulo, ele podia deixar de ter cruzamento em 92. Porque em 92 o São Paulo já fazia parte do grupo da elite de novo. Então, por mais ele que tivesse... viu que ia ficar feio, né, fazer isso para prestigiar o São Paulo e fez só em 94. Não, não foi por isso. Na minha concepção não foi. Agora, o fato é que o regulamento do campeonato de 90, que o Sombra leu aqui agora, o regulamento de 90 diz que não haveria decência. E por que você acha que tem toda essa polêmica? É mais da rivalidade? Não, porque não. O Tele falou, o Zete falou. É que o Tele teve uma reportagem que ele falou, né? O Tele falou que ia disputar, o Zete também falou. Na época, em 90, quando não teve, quando o São Paulo não se classificou na repescagem para a fase final, a percepção, de um modo geral, foi de queda. Mas o regulamento dizia outra coisa. O regulamento deixava claro que tudo aquilo ia ser primeira divisão. Mas a percepção, sim. A percepção em 90 foi de queda. Tanto que a Folha de São Paulo, o São Paulo jogou com os times pequenos. A Folha de São Paulo publicou como rebaixamento. O Estadão não publicou rebaixamento. O Estadão publicou que o São Paulo tinha sido eliminado. A Folha publicou que tinha sido rebaixado. Porque ele não tinha se classificado para o grupo que reuniria os principais clubes no ano seguinte. Aliás, você também, você sabe do regulamento e é legal porque você não é São Paulino, jornalista imparcial, e traz isso, assim como o próprio Joelmir Betting também tem o mesmo, não tem nem o que discutir. É lógico, para o folclore do futebol, para aquela coisa, é que nem ficar de falando, ah, o Corinthians não foi campeão mundial, o Corinthians foi campeão mundial. Então fica aquela história do folclore. Mas é simples, o campeonato 90, antes de ser disputado, estava lá no regulamento, não haverá descenso. É isso aí. E aí o que acontece? No ano seguinte, como eles queriam fazer um jeito de você ter uma valorização dos pequenos, eles iam fazer o cruzamento, iam dividir 10 daqui, módulo A e módulo B, igual na primeira divisão. Copa João Avelange. Nós ficaram-se 5 do módulo dos grandes e 3 dos pequenos. A João Avelange tinha até No ano seguinte, classificaram-se 6 dos grandes e 2 dos pequenos. Então eles dividiram em 2 módulos dentro da Série A. Porque se você falasse que aquele módulo B era a segunda divisão, então era a mesma coisa que dizer, ah, então a primeira divisão só tem 10 clubes disputando? Seria a mesma 14, coisa. Né? Então eram 10 no... 14 naquele ano. Não, sim, mas eram 10 no módulo A e 10 no módulo B. Não, eram 14 e 14. 14 e 14? 14 e 14. Porque era assim... As finais de 90 tiveram 2 grupos de 7. Isso. Um grupo ganhou o Bragantino, um grupo ganhou o Novo Horizontino e fizeram a final. Uhum. Esses 7 mais 7, 14, foram pro módulo grande. Isso. Os 10 que não se classificaram na repescagem do Paulista foram pro módulo dos pequenos. Mais os 4 que subiram. Eu citei Rio Branco, São Paulo, Olímpia e Marília. Então ficaram os 10 da repescagem, mais os 4 do acesso. Aí fizeram essa fórmula em 90, prevendo para 91. Porque eles queriam, de alguma maneira, valorizar que pequenos pudessem chegar nas oitavas, nas quartas. E não dizer para todo mundo que a primeira divisão ia ter 16 clubes só no ano seguinte. Mais ou menos o que aconteceu com a Copa João Avelange de 2000, que... né, PVC? Porque vinha time até da Série C, né? Só que ninguém previa, tinha condição de ganhar, né? Só que ninguém previa que o São Paulo ia cair no módulo B. Era um módulo feito para ter time pequeno. É verdade. E ninguém previa que o São Paulo ia cair no módulo B, e o São Paulo no módulo B... acabou descendo o campeão paulista de 91, ele pegou o lado ali mais fácil, chegou lá em cima, e aí cruzou com os outros, mas aí tava jogando muito, né? Tava jogando muito. Aí já tinha um time muito bem formado, né? Mas não, pro folclore fica essa história, caiu. Mas é que, infelizmente, na época, tinha muita mídia mal informada. Porque é jornal que não passa informação errada. Não, mas o pior é o Zé falar que jogou a Série B. É claro. O Luciano Kleiman, diretor de marketing do Palmeiras, está perguntando pro Benji aqui se a camisa personalizada que você pediu para ele do Palmeiras é tamanho M ou G. Luciano... Ah, boa, Benjamin. Pode você ser... é do Verdão? Não, o Luciano Kleiman é meu amigo. Pode ser porque ele está retribuindo um presente que eu dei, uma do Corinthians, para ele, que ele é corintiano roxo. E eu dei uma do corintiano. Ele é profissional. Então ele tá retribuindo. Ele é, o Luciano, pode mandar a G, sim. Que eu mandei uma legal pra ele do Elias, ele adorou. Ô, Sombra, inclusive mandar um abraço aqui também pro nosso ouvinte, aqui o Daniel Perrone, que tá lá com o André de Lamanha. Eles estão na sala de imigração dos Estados Unidos aí por suspeita de falsificação de visto. É isso. Verdade, não, o Daniel Perrone. Verdade. E ouvindo o estádio? Estão ouvindo legal, a gente lá na sala de imigração às vésperas de serem deportados. Legal. Deu sorte. Ô, PVC, o Palmeiras é campeão mundial de 51. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Aí, chupa. Por quê? Eu diria pra você o seguinte. O Oberdan, o torneio mais importante que ele ganhou pelo Palmeiras foi a Copa Rio. A Copa Rio era um torneio muito importante. Muito importante. Só que ela teve peso de mundial, como mostra o dossiê que o Palmeiras fez, no Brasil e no Uruguai. O dossiê que o Palmeiras fez e mandou pra FIFA, se você pegar todos os recortes, Só se chama de mundial nos recortes nos jornais brasileiros e nos jornais uruguaios. Os jornais italianos, os jornais franceses, os jornais de outros países tratam como torneio internacional do Rio de Janeiro. Igual o de 2000 do Brasil. Do Corinthians, eles também trataram. Não, 2000 tá no site da FIFA. Né? Eu acho que né? Trataram de uma forma, vieram aqui pra passear. Pra mas aí tava no torneio. Site da FIFA. É verdade? O Roberto Carlos trata. Não fica nervoso. Eu tô nervoso, tô consultando um fato. Então, mas não vai dar certo. O fato é esse deixa também. Deixa o PVC terminar de responder. Fala, PVC. Tá, eu acho muito relevante, muito importante, mas não com peso de mundial. A FIFA não reconheceu como mundial. Mundial de 2021. O de 2000 pra você foi. Porque foi oficial. Ah, tá, então, Domênico, entendeu? Mas porque foi. Porque a tá FIFA no site tá... da FIFA. Mas a FIFA tá, mano. Não adianta você querer divulgar uma coisa que não. Não, não tô divulgando nada. Os jornais, tá no site da FIFA, informação. A FIFA também, Lambansky também, não é porque tá lá. Agora não é porque tá lá também. Que, não é porque tá lá que é o nosso é oficial. É o bagulho. É a principal entidade do futebol. Peraí, daqui a pouco a gente continua. Fala da tua opinião, né? Quem organizou o Mundial de 2000? Quem organizou o Mundial de 2000 foi a Traf. Exatamente. Isso é fato. Agora, mas quem chancelou como pois mundial é. De clubes, como o primeiro mundial de clubes, foi a FIFA. Claro. FIFA então, para você, o Corinthians é bicampeão mundial? Para mim, é bicampeão mundial. E uma coisa que se diz que é equivocado dizer, o Corinthians não é o único time campeão mundial sem ser campeão continental. O Atlético de Madrid é campeão mundial de 74 e nunca foi campeão da Europa. Nunca foi campeão da Copa dos Campeões da Europa, da Champions League. Tá vendo, Dodô? Porque os torneios da FIFA, gente, independente de ser mundial ou então a Copa do Mundo, por exemplo, a França em 98 era país sede, ganhou a Copa sem disputar a Eurocopa. E a FIFA, ela tem isso. Ó, inclusive, daqui a pouco quero perguntar pro PVC, Sombra. Já vou até já deixar a pergunta no ar, daqui a pouco ele responde. Eu quero saber do PVC se gerou uma ciumeira entre os jornalistas o fato dele ter conversado com o Filipão na Copa de 2014, ele junto com alguns outros jornalistas Pascoal, também, o Oswaldo Pascoal, o Juca e tudo mais. Então, ele vai responder daqui a pouco. Daqui a pouco ele responde. Tem que manter o suspense, lógico, lógico. Claro. É igual na novela, né? Igual na novela. Agora o Domênico pode beijar o RG. Você tá louco. Igual na novela. Você tá louco. Você e você, o que você tá achando da semana? A minha tá ótima, hein? Ou melhor, tá irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é a brasileira, hein? É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Que também tem um oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benjamin, vamos falar do Extra? Olha só, amigão, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? É para segurar mesmo. Hoje é dia, minha gente. Dia de jogo, jogo dos bons. Dia de você encontrar os amigos e a família. Tomar aquela Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. os craques do gramado vão entrar em campo para rodar no campeonato. Mas e você, hein? É hora de organizar a torcida e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. E você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, a família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E lembre-se, em beber só com moderação, Chuck. É isso mesmo, ó. Você sabe, né? Vem em junho. É aí, isso aí, amigo! Resort no Estádio 97. Ah, belinha. Vem aí mais uma edição do Resort de 10 a 12 de junho, tá bom? Vai ser muito legal. Você vai curtir demais um fim de semana completo com toda a turma do Estádio 97 no Bourbon Spa e Resort. O conhecidíssimo Bourbon Spa e Resort a poucos quilômetros, 50 quilômetros aqui de São Paulo. Você chega facinho. Você vai curtir demais. Estaremos com você durante 2 dias, um fim de semana completo, com muita atividade, muita coisa legal, a turma do estádio, campeonato de futebol de botão, futebol society, teremos lá o bingo do estádio, o stand-up do Rudy Landucci, vai ser show de bola, e você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, e hoje tem um presente legal. Qual? Quem ligar na Lotus Travel no 2896-4665, sim, liga aí, olha, você pode ligar agora, tem o plantão de atendimento da Lotus, tá bom? 2896-4665, ligue agora, o pessoal lá tá aguardando sua ligação, como eu te disse, você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Hoje, quem fechar o resort lá, sim, ganha um par de ingressos para a festa junina do Energia na Veia. Ô, louco! Onde teremos o show dos Titãs. Os Titãs? É. Caraca! Verdade. Todos que fecharem. Todo mundo que fechar hoje. Então liga lá, 2896-4665. Não é mole não, hein? Mas é uma bela economia, hein? O quê? Opa, ainda ganha ingresso para a festa? Vai pra show, né, meu? Falou? E festa junina é gostoso, né, velho? Aquele friozinho, né? Aquelas comidas, etc. É o único momento que eu gosto do frio. Então liga lá, 2896-4665, você pode ligar agora, tá bom? Todo mundo que adquirir hoje o pacote do resort do Estádio 97 ganha pares de ingressos pra ir no show dos Titãs, ou melhor, na festa junina do Energia na Veia. Em junho, 25 de junho, é tá nóis, bom? É nóis. Liga lá, 2896-4665. Informação rápida aqui do Tricolor pro torcedor que tá ansioso. Maicon joga, graças a Deus. 19h30 esse jogo? Maicon joga, não, é 19h30. É 19h15 ou 19h30? 19h30. 19h30, então é. Maicon joga, tá bom? Estádio 97 tem um oferecimento de cartão Zoom. Opa! Você viu como é que o Balsa falou com o Maicon? Não. O Maicon só tá com 42, cara. Dá pra jogar, pra não pôr o Lucão. Só 42 de só febre. 42 dá. Ô, 42 de febre, para. Você já teve 42 de febre alguma vez na sua vida? Cara, 40, acho. Mas você já começa a ficar meio lelé, né? Mas 40 é normal, né, gente? Normal é, pô, incomoda pra caramba. Você tá louco. 40 de febre? Muito ruim, você tá louco. O jogo tá marcado na tabela 19h15, viu? Ó, teve um mês e meio atrás que eu tava com um febrão danado, fiquei uma semana aí fora do programa. Era zica, né? Não, não era não, cara, não era nada dessas não, era gripe mesmo, normal. É? 39,5 eu já fiquei bem zoado, viu, mano? É mesmo? Opa! Não pega nada não, não morreu, tá bom, né? É, Sombra! Então se liga só, quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, Sombra? Você que anda de busão e eu sei que anda, então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem conversinha fiada, sem mentirinha, sem historinha, tá certo? Você ganha, é isso aí, cara. R$5 de crédito no seu bilhete único. Olha só que bacana, hein? Que baita apresentão da Zoom pra você. Ó, Zoom, a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar, tá legal? Você pode estar vendo seu joguinho de futebol, você pode estar discutindo a sua relação com a sua esposa, você pode estar dando banho no seu cachorro e ao mesmo tempo você está lá colocando crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá bom? Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilheteunico. Parabéns, mano. Parabéns. Ô, PVC, agora você pode responder, meu, sobre esse papo que você teve com o Filipão. Teve pulseirinha VIP, camarote. A pergunta só foi do... entraram no camarote. A pergunta foi do Igor Mendonça. E... rolou algum estresse ou então ciumeira por parte da imprensa com vocês que participaram dessa conversa? E aí eu emendo, viu, PVC? E aí, depois do jogo, do resultado, deu vontade, de 7-1 para a Alemanha, deu vontade de voltar lá e enfiar a mão nos cornos do Filipão? Não, eu estou trabalhando aí. Ou não teve ciumeira? Não. O que teve foi algumas pessoas não entenderam o que eu entendo que é o papel da imprensa nesse caso. Eu tô numa cobertura de Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira, que só fala em entrevista coletiva, quer falar comigo. Eu vou renunciar à notícia? Eu não vou, sou repórter. Uhum. Eu sou comentarista, tenho a função de comentarista, mas eu sou, acima de tudo, repórter. O dia que eu disser pra você, quando eu era repórter, você me interna. A minha formação é de repórter. Uhum. E eu não vou renunciar à notícia. O cara quer falar comigo... Naquele dia, eu cheguei na Granja Comari cedo, como chegava todos os dias a cobertura, passei a mão, e li, os jornais diziam que o Daniel Alves e o Hulk iam sair do time pela atuação da véspera. Eu falei assim, o Hulk não vai sair do time, pensei eu. Uhum. Daniel pode ser que sim, o Daniel acabou saindo mesmo. Depois do Brasil e Chile, foi no dia seguinte do Brasil e Chile. Aí eu passei a mão no telefone e tentei ligar pro Filipão. Deixei tocar 3 vezes, falei, não vou atender. O Filipão não vai atender nunca no meio da Copa do Mundo. Desliguei. Deu 3 minutos, eu tava me preparando pra entrar no ar. Toca meu celular vibra no meu bolso, eu olho o Filipão ligando. Atendi. Falei com ele uma porrada de coisas, uma porção de coisas. E perguntei sobre a situação do Hulk. Ele não disse que ia sair nem que não ia sair, mas basicamente ele disse, o Hulk foi o jogo, pro bem e pro mal. Deixou nas entrelinhas que não ia tirar o Hulk do time. Aí ele virou no final da conversa e disse assim, ficou uns 20 minutos no telefone. Depois de uns 20 minutos ele disse assim, você vai pra granja hoje? Falei, já tô aqui. Então fica ligado que no final do dia eu vou convidar algumas pessoas pra conversar. Fica ligado que eu vou pedir pra chamar você. Fiquei, não saí, não movi o pé de lá. Aí no final do dia chegou o Rodrigo Paiva dizendo que era pra ir pra lá. E aí convidou a mim, o Juca Kifuri, o Oswaldo Pascoal, a Luiz Antônio Prosperi. No final, o Carlos Eduardo Mansur do Globo entrou também. Tinha mais gente que eu não tô lembrando agora. No total, acho que eram 8, Vanderlei Nogueira. Uhum. Eram 8 jornalistas. E eu fui. Fui, e todo mundo sabe que se conversou ali. O Filipão queria falar sobre a arbitragem, em primeiro cenário. Ele queria dizer que a gente tinha que falar que o Brasil estava sendo prejudicado. E a gente, ninguém disse isso. Não estava sendo prejudicado. Só que a partir dali, a gente começou a perguntar sobre uma porção de coisas que estava acontecendo na Copa do Mundo, sobre a questão emocional, sobre a questão tática, sobre ele ter dito que tinha um jogador que ele não disse quem era, que ele não convocaria, que todo mundo acha que era o Jô, mas ninguém tem certeza disso. Renunciar à notícia, eu não vou renunciar. Uhum. E se algum jornalista acha que deve renunciar à notícia, é um direito de quem acha que tem que renunciar à notícia. Eu, no papel de jornalista, não vou nunca renunciar à possibilidade de ter informação. Ah, fez bem. E também, sempre, toda a informação que eu tiver, eu vou passar para quem é de direito, que é quem tá me ouvindo, quem tá me lendo, quem tá me vendo. Mas ele chegou em algum momento ali da conversa a pedir sugestões de escalação para vocês ou não? Não. Em momento não. Algum? Ah, o que eles acham a respeito? O que ele mais queria naquele dia era falar sobre arbitragem. Era o que ele mais queria. Foi o que a gente menos falou, mas foi o que ele mais quis falar. Não, mas se ele quisesse falar única e exclusivamente a respeito de arbitragem, ele poderia ter feito isso numa entrevista coletiva, ou não? Podia, ele queria falar com um grupo de jornalistas que ele achava que era relevante. Em 2006, o Parreira convidou para um jantar, em Vegas ainda, no início da cobertura da Copa do Mundo, convidou Fernando Calazans, Alberto Helena Júnior, convidou o Tostão, convidou uma porção de jornalistas, de colunistas, que ele achou, naquele momento, que eram relevantes. E as pessoas foram ao jantar. E a Dilma Rousseff, presidente da República, já convidou os jornalistas de diversas áreas para jantar no Palácio da Alvorada para conversar sobre as medidas que o governo está tomando, que esteve tomando em outros momentos. É um direito da presidente da República, sim, assim como é um direito do jornalista aceitar o convite ou mas não aceitar. Mas o PVC, naquele dia que eu fiquei sabendo que o Filipão chamou alguns jornalistas ali para poder participar de uma reunião, sim, pelos nomes que eu li ali do PVC, do Pascoal... do Juca, do Vanderlei Nogueira. A imagem que eu tive, PVC, naquele momento, foi tipo o Filipão num canto da sala, assim, olhando pra todos vocês, porque eram jornalistas e são jornalistas influentes. São conceituadíssimos aí nas emissoras que atuam. o Filipão, assim, com uma cara de desespero no canto da sala, olhando pra cada um, assim, falando, me salvem, o que, que eu faço? Juro por Deus, esse foi o pensamento que eu tive a respeito desse fato. Eu pensei assim no Filipão, com uma cara de desespero, falando, me salvem, o que, que eu faço? A gente que conhece o Filipão, eu fiquei, acho que com ele... essa, fiquei com essa impressão também. Não ia jamais falar isso aí. Não é? Na época eu fiquei com essa impressão. Fiquei, cara, juro por Deus, que a gente quem sabe eu peço Filipão... um conselho importante. Sim, duvido que o Filipão ia... a respeito da sugestão de escalação. Ia ter essa humildade, talvez, de falar, olha, você acha que eu faço como amanhã? Não, duvido. Mas isso não devia fazer mesmo. Se o cara é técnico da seleção brasileira, ele não tem que perguntar pra imprensa. Poderia dar esse mole, né? PVC, monta aí, dos que você viu, qual seria a seleção dos melhores jogadores que você viu no Brasil? Mas só do que você viu, não pode falar de Marcos Santos Neves. Só do que eu vi. É. Marcos? Hã? Pra mim, eu lembro. A seleção Tafarel. Você tá perguntando pra ele. Vai começar. Você vai começar? Não. Pô, fala tua pra ele. O Leão não ganhou e o Marcos ganhou. Dos melhores jogadores que você viu jogar na vida, no Brasil. Pô. Eu vou demorar um pouquinho pra montar aqui. Da seleção brasileira. Na seleção brasileira. O jogador que você quiser. O jogador que você viu jogar. Não precisa ser da seleção. Pode ter esse jogador que não veio pra seleção. Dá um papel aí, ó. Dá um papel pra mim, eu vou montando daqui a pouco. Boa. Olha, o PVC vai montando também, lá, viu? O PVC vai montando a seleção dele, a gente vai falando aqui em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. Também oferecimento de impermeabilizantes que recobre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. O Estádio 97 também tem o oferecimento da Acer. Presta atenção, amigão, você sabe que eu sou o GPS Man, eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Está aqui do lado, está do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Acer, porque você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Acer. Ô Sombra, antes da gente dar continuidade aqui no Estádio 97, velho, diga. Tô olhando aqui pra cara do Domênico. Ô Domênico, que cara é essa de preocupado aí? Tá louco, velho? Tá, velho. Você não acredita, velho. Puta, tá pegando aí. Filha, rapaz. Eu recebi um link aqui no celular, rapaz. Que link? Um link que tava escrito assim, veja a nova contratação do Verdão, né? Aí eu cliquei aqui, mano. Putz, aquilo, a vida veio, começou a abrir um monte de coisa aqui no meu celular, velho. Que porra é essa? Como assim, Xi? Como assim, Xi? Vírus. Xi. É isso, Sombra. Ó a vinheta ali, Domênico Gato. Vírus. É vírus, Domênico Gato. Tá panguando, hein, velho? Você deu mole, Domênico Gato. Tá de brincadeira, velho. Vírus do celular, porra. Ah, você tá de brincadeira, Domênico Gato. Você tá panguando, cara. Você é mirim, hein, Dudu? Mirim, total, velho. Mano, como é que eu tiro essas coisas, então, no celular aqui? Isso é vírus, né? Ah, Domênico Gato. Domênico Gato, vou te dar uma baita dica, hein? Vai. Segurança digital. Pega aí o seu acumulador de vírus que você chama de celular. Pegou? Então faz o seguinte, Domênico Gato. Mande agora mesmo um SMS com a palavra GOL pro número 22030. Calma. Você falou rápido demais, pô. Repete devagar aí. Muito rápido, vai. Pô, Domênico Gato, você tá lesado hoje, hein, velho? Não, não é. Acho que é você que tá com vírus, não é o celular, não, velho. Pode ser. Eu fiquei abalado. Fala. Domênico Gato, ó. Envia a palavra GOL pro número 22030 e baixe segurança digital pro seu celular, cara. Ah, agora sim, GOL. 22... Tá baixando aqui, ó. Tá baixando. Boa, Domênico Gato, não vacila não. Deixa o seu celular protegidaço com segurança digital, cara. Pô, vida que marcada. Não vacila não, velho. É só você mandar mano, SMS, né, com a palavra GOL pro número 22030. Você recebe lá e faz um download, né, mano? Com certeza, Sombra. Você vai estar protegidaço. Vai proteger suas fotos, as suas informações confidenciais. Isso aí, não vacila mais, hein, Domênico? Tá bom, deixa comigo. PVC, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Hoje você vai assistir o jogo do Corinthians, vai assistir o jogo do Galo, uma em cada tela, né? Vou ligar aqui o computador pra ver o jogo do São Paulo agora. Boa. Vai, você vai dizendo aí, 19h30 começa, né? Qual é o time que você acha que vai ter mais problemas hoje? Eu acho que vão passar os três. Eu acho que São Paulo passa sem ganhar, sem vencer o jogo. São Paulo perde no México e se classifica. Sim. O Corinthians sofre para ganhar do Nacional e o Atlético ganha do Racing com um pouco mais de facilidade. Então o Atlético é o que vai ter um pouquinho... Não, o São Paulo já está classificado, né? Assim, você foi ver a facilidade, lembrar, né? Gosto de lembrar histórias que desmentem, que dizem que pode ser diferente do que a gente está vendo. Acho que o São Paulo está classificado. Ô, PVC, mas a gente já viu diferente. Não sei se confere. Ganhar de 4-0, depois de perder de 4-0 do Atlético, tem campeão na Comebol. É difícil, isso, né? Mas dizem que Libertadores... O São Paulo começou, viu, Sombra? Começou? É, começou. 19-15, então. 19-15, é. Olha, não sei se é verdade, ô PVC, mas há quem diga que em Libertadores, nunca um time conseguiu virar no placar agregado uma derrota de 4-0. Em Libertadores? É, nunca... Sim, num primeiro jogo sim, ok, fez 4-0, mas nunca no placar agregado um time conseguiu reverter uma derrota de 4-0. Eu não fui fazer essa pesquisa desse jeito. Mas assim, saiu o gol do São Paulo, ó. Mas na Comebol já teve, Copa Comebol. Sim, sim, tem. Final da Copa Comebol 95, o Atlético ganhou de 4-0 do Rosário Central em Belo Horizonte, tomou 4-0 em Rosário e perdeu o título nos pênaltis. Ok. Bom, daqui a pouco eu vou ver aqui onde... Quase gol do São Paulo. Hã? Quase gol do São Paulo. Você acha que o Balsa hoje ele adotou a tática correta também, a exemplo do jogo contra o Strongest, colocando o Ganso no banco? Não, não gostei da decisão. Acho que o São Paulo precisava ter um pouco mais de bola. Eu entendo até, eu não acho injustificável, mas para mim era importante ter o Ganso desde o princípio para prender um pouco mais a bola no campo de ataque, para não passar sufoco. Agora, ele gostou do Wesley. Primeira transmissão de Libertadores desse ano. Deixa eu baixar o volume aqui. Primeira transmissão de Libertadores desse ano, eu disse na transmissão lá no Fox Sports que tinha uma boa e uma má notícia sobre o Balsa. A boa notícia era que ele estava encantado com o Wesley. A má notícia é que ele estava encantado com o Wesley. Porque ele vinha. O Wesley estava treinando bem, mas daí ia jogar bem vai uma diferença. Verdade que ele jogou bem em La Paz. Tá certo. Esse é o Estádio 97, hoje recebendo o PVC aqui. Vamos trazer ouvintes para conversar com o PVC? No 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Vai, mano. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Wesley. Wesley, safadão. Olha lá, PVC. Viu? Tá bom ou má notícia? E o Wesley? Wesley do quê? Wesley Gonçalves Ferreira. Wesley Gonçalves Ferreira. Anotou aí, produção? Sim. Quantos anos, Wesley? 25. Aí é RG número 2, 25. É, mas quem falou foi o PVC, velho. O quê? O São Paulo vai se Ferreira hoje, velho. Não! Vai classificar! Você não conseguia perder? Eu falei que classifica com derrota. Ah, pô. E... vai ganhar lá fácil hoje. E o Wesley, qual o seu bairro? O meu é Vila Rica. Vila Rica não é Zona Leste? Zona Leste. É nóis. O Ben já morou aí também. Confidência Mineira, Barreira Grande. Tô na Barreira Grande agora, direito. Isso aí, do lado ali. E o amigão, você trabalha com o quê? Eu sou vendedor. Do quê? Consórcio. Consórcio, mano. Tá vendendo bem consórcio? Tá bem a praça? Ah, mais ou menos, né? Difícil. Isso aí. Que tipo de consórcio? É, imobiliário, de casa, carro, caminhão. Bacana. Tem consórcio até de batedeira, né? Tem de tudo. Tem, aposentadoria. Pô, você pega aquelas KitchenAid lá, velho, precisa fazer um consórcio pra comprar dessa. É verdade. Tem razão. Né? E, ô amigão, torce pra quem? São Paulo. Boa, velho. Hoje estamos recebendo aqui o PVC também. Ficou o PVC louco. É nosso convidado. Temos o PVC aqui, rapaz. Ei, você que tem perguntas pro PVC. É a história de São Paulo, é a atualidade de São Paulo, é o futuro de São Paulo. O que você quiser, ele sabe. Finanças do São Paulo, sabe tudo. Tudo. Sabe tudo. Tudo. Finanças do bem, a gente sabe. Então, não, não tenho pergunta pro PVC, não. Queria mais falar sobre o jogo aí de hoje aí. Não diga. Já tá rolando. O São Paulo já quase tá... fez 1-0. Aliás, o PVC, essa história de que na história da Libertadores nunca nenhum time conseguiu reverter uma desvantagem de 4 gols no agregado foi postado pela própria Fox Sports Brasil. Tá certo. Tá? Mas se tiver errado, corrija os caras lá, hein? Não, é. Ô, PVC, você achou... O que você achou da expulsão do Ataíde Gil Guerreiro de ser conselheiro do clube pela justificativa de tentativa de assassinato? Eu achei absurda a justificativa e achei absurda a exclusão também, porque o Ataíde estava tentando, supostamente, proteger o São Paulo. Uhum. Então, se você quisesse suspender a expulsão do conselho, eu acho... Achei de... Uma tentativa de dar uma demonstração de força política da oposição... Mas fazendo uma injustiça com uma pessoa que tentando proteger o clube. Esse negócio de tentativa de assassinato é uma coisa bizarra. Bizarro. Isso que fizeram com a Taíra é um absurdo. Essa não, tá. Não, mas depende. E é irreversível. Não, mas aí que tá. É irreversível. Precisa analisar os fatos, tudo bem. Se o cara segura no pescoço do oponente dele durante 3 segundos, mas é um fato técnico. Vai dormir, mano. É um fato técnico que tem que ser levado em consideração. Isso. Se o cara segura a sombra no pescoço, por exemplo, do Aidar por 3 segundos. Segundos não é nada. Isso não pode ser considerado tentativa de homicídio. Se ele segura por 1 minuto sem ninguém tirado de mano, perto. Onde o Ataí tentou matar o Aidar? Não, mas Aidar. É o que eu tô falando, Benjamin. Você não entende. Você gosta de deturpar o que é dito. Não é, você o que eu tô dizendo é tá o seguinte. Você tá polemizando de sacanagem. Não, não tô polemizando. Tá rindo. Se o cara segurou no pescoço do Aidar por 1 minuto, isso poderia ser encarado como uma tentativa de homicídio. Coisa que eu acho que não aconteceu. No máximo, os dois caíram no chão, o Ataí deve ter segurado o pescoço dele por 2 segundos. A própria vítima depois falou, aconteceu alguma coisa? Não, não tinha nada, tal. Não mostrava nada, a marca de pescoço. Não, não. Mas já que é pra ser expulso, tinha que ter batido, né? Ô Wesley, esse São Paulo hoje, cara. Aliás, esse São Paulo na Libertadores, né? Eu queria aproveitar e perguntar pra você e pro PVC como que foi essa alteração no São Paulo? Metamorfose. Essa metamorfose, né? De um time que teve um desempenho pífio no Campeonato Paulista e de repente ressurgiu na Libertadores e com futebol aí nos últimos jogos muito bom. O São Paulo tá faz uns 2 anos desse jeito, né? Faz jogos bons, faz jogos ruins, né? Tem time que tá meio apático, né? Acho que eram alguns jogadores que estavam lá que não estavam com vontade de jogar mesmo, né? A gente depende muito do Ganso, tá com vontade de jogar. O Michel Bastos também, né? Que é polivalente ali no time. Então, quando eles estão ruins, o time fica uma draga mesmo, né? E você, PVC, o que você acha? Qual foi a transformação? Ou se é que, de repente, foi só um lapso? Volta ao normal em breve. Eu acho que o São Paulo ainda tem coisa para provar, né? Teve o 4-1, mas o relato de dentro do vestiário do São Paulo é que muita coisa mudou depois daquele dia do 3-1 para o São Bernardo para cá. Depois disso, nesses 40 dias, perdeu o 4-1 para o Audax. Mas o que se diz é que naquele dia seguinte, 2 dias depois da derrota para o São Bernardo, o Gustavo Oliveira deu uma entrevista coletiva dizendo que estava faltando vontade, que não é a minha opinião, acho que não é questão de vontade. Na sequência disso, discutiu-se muito o que estava acontecendo lá dentro, do acerto dos salários que fez parte do cardápio, dos jogadores entenderem que podiam ter mais comprometimento com o projeto do clube, que o clube estava tentando fazer, acertar a questão salarial e resolver as questões financeiras. 15 jogadores foram chamados na sala da direção para discutir o que estava acontecendo. E o comprometimento no vestiário aumentou. O fato, eu tive essa noção numa conversa com uma pessoa de dentro do vestiário na terça-feira da semana passada, e o jogo contra o Toluca avalizou essa conversa. Agora, você imaginar que o ambiente melhorou, não é a única coisa que tem que melhorar. O São Paulo pode ter um ambiente maravilhoso no vestiário e ter um time fraco. Tem ainda jogadores, posições ainda carentes. Acho que o time vai crescer, vai brigar para chegar na semifinal da Libertadores, vai brigar para ser campeão da Libertadores, mas isso pode se desmentir por uma questão técnica, não por uma questão de comportamento só. Você acha que a entrada desse novo diretor, o Luiz Antônio da Cunha, né? Eu acho que a saída do Ataíde fez bem. Fez bem? Não estou falando da exclusão dele do conselho. Estou falando, a saída da diretoria fez bem por um aspecto. Porque no ano passado, por mais que fosse a gestão do Aidar, quem lidava com os jogadores era o Ataíde e o Gustavo. Então quando você dizia para os caras, olha aqui, estamos resolvendo os problemas, e e no mês seguinte não tinha dinheiro e atrasava salário, atrasava direito de imagem, ficava muito ligado à direção, ao diretor que os jogadores conheciam. Quando você muda isso, e muda também o comportamento, e você consegue solucionar alguns problemas, que o Ataíde ajudou a resolver, como conseguir o dinheiro da televisão para pagar os direitos de imagem atrasados, mas você muda um pouco o ambiente, acho que faz parte de uma transformação que o São Paulo precisava ter. Entendi. Perfeito. Fala, Wesley. Deixa eu só fazer uma pergunta pro PVC aí. Tem um palmeirense que trabalha comigo, meu mongolão doido igual o Dodô aí. Ei, ele tava falando... Tá louco? Tava falando de uma troca entre o Michel Bastos e o Lucas Barros. Eu procurei isso hoje no site e não consegui ver nada. Ele tá sabendo de alguma coisa? O Michel Bastos não vai sair de São Paulo. O Michel Bastos é um dos jogadores que a direção pegou no colo para tentar recuperar. E jogou muito bem semana passada contra o Toluca. E o Barrios tem uma questão internacional, procurou o Barrios, mas tem o dilema de que a Crefisa é quem paga o salário do Barrios. Mas é verdade que o Inter quer botar o Sacha e o Vitinho na troca? Não, o Sacha e o Vitinho não vem de jeito nenhum, o Sacha e o Vitinho não saem de lá. O Inter, não vai, o Inter já sabe que não vai conseguir contratar o Sacha, e o centroavante do Internacional vai ser o Ariel, que foi o centroavante do Coritiba e hoje está no Pachuca do México. O Inter tentou o Ávila do Huracán, tentou o Marco Ruben do Rosário Central, mas está praticamente fechado com o Ariel e dificilmente vai ter um outro centroavante além do Ariel para o Campeonato Brasileiro. O Argel acha que com o elenco que ele tem e com o centroavante, com um centroavante que participe de todos os jogos, o Ariel está voltando de lesão, ele pode ganhar o campeonato. E tem a história do Pato no Palmeiras ou não tem? Não acredito. Não acho que vai acontecer. O Palmeiras vai tentar, o Cuca quer um centroavante, mas não acho que ele vai conseguir. O centroavante dos sonhos dele não é o Barrios. Se ele pudesse ter o Fred, ele teria, mas o Fred não vai sair do Fluminense. E o Palmeiras não fez proposta para ter o Fred naquela semana da confusão no Fluminense. Ele vai tentar montar um ataque com o Dudu, Alexandro e Gabriel Jesus. E pode até avançar para ter Dudu, Gabriel Jesus de centroavante e Roger Guedes. Não vai ser um time estratosférico. E o Rafael Marques continua ou sai? Continua. Tá certo, Wesley? Tá respondido aí pro teu amigo? Pode sim. Deixa eu fazer o merch aí, ô Sobra. Faça! Proteção e diversão só com o Bozano, isso? Você ganhou um kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman versus Superman, na Origem da Justiça, e ainda um conjunto de copos de shot dos heróis, tá bom? Boa! Tá ótimo. Beleza? Deixa eu só mandar um abraço pro Galinha corintiano, amigo meu lá da Zona Norte, o Cauê. Galinha, velho. Galinha é tua prima, velho. Juiz. Não pode fazer assim com o Vini. Ah, ela é uma galinhona. Não. Segue o jogo. Nossa, juiz tá liberto, hein? Tá esperando a derrota hoje do Corinthians lá. Beleza. Bora mesmo aí, ô nosso cego. Quem reza pro Corinthians não passar, velho. Quem espera sempre alcança. Wesley, tá bom. Um abraço. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Estádio 97 no oferecimento de Hero. Não deixe suas informações vacilando por aí. Envie a palavra GOL para 22030 e baixe agora o segurança digital no seu celular. Também oferecimento da Acer, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Do Ultra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site do Ultra Máquinas. .com.br. Agora a gente vai trazer três ouvintes na sequência. Sem parar. São três ouvintes no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. Rapaz. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Alô? Oi, quem fala? Gostaria de falar com quem? Fala, Dodô. Quem é? Antônio Carlos. Ô, Antônio Carlos, tudo bom? Antônio Carlos do quê? Antônio Carlos Ribeiro, Lausanne Paulista. Tá Lausanne Paulista, Zona Norte, querida. E quantos anos você tem, cara? Tenho 54. 5.4, RG. Ah, esse é legal, mas o outro me traz Qual que é recordações ruins. Como assim, RG? Aquele Antônio Carlos que o Lucha botou a camisa 10, do Pelé. Ah, é verdade. Não gosto nem de lembrar. É o técnico do Juventude hoje. Não gosto nem de lembrar. Então tá certo, ô velho, e o time? Tricolor do Morumbi. Opa, Tricolor do Morumbi. Tricolor. Aproveitar que você é Tricolor, perguntar pro PVC que tá vendo o jogo do Tricolor. Como está o Tricolor, PVC? Tá esperando o Toluca muito no campo de defesa, saindo em contra-ataque. Ele montou o time com um volante, que é o Hudson, e uma linha de quatro na frente. Michel Bastos de um lado, Kelvin do outro, Thiago Mendes e Wesley, os dois volantes na frente do Hudson. Esse Kelvin tá bem no São Paulo, não tá? Tá, ele ganhou confiança, ele tá jogando todo o jogo e ganhou sequência, com isso ganhou confiança. Ô Sombra, ontem ele tava na Fox ao vivo lá no hotel em Acapulco, eu perguntei pelo Kelvin, você já ficou no concentrado num hotel desse? Fui eu, não. Já peguei até o telefone aqui pra ver se eu venho passar férias. Nada bobo. Mas tá tomando sufoco, PVC? Não, sufoco não. Só bola levantada pra grande área. Tá protegidinho, agora tá saindo pra tentar fazer o primeiro. Ô, Antônio Carlos. Oi. Você me permite uma pergunta pro PVC? É importante, porque como ele é um estudioso do futebol, eu gostaria de saber da opinião dele no seguinte sentido. PVC, quando eu tinha 5 anos, o crioulo, mais tempo, conhecido como Pelé, tava decolando. Acho que quando você tinha 5 anos, ele estava aterrissando. Né? Já tinha aterrissado. É, já tinha aterrissado. Você, como estudioso, você entende e aceita que o título de rei é do cara mesmo? Eu acho que é. Eu acho, por tudo que você estudou. O rei estudou... é o Pelé. O rei é o Pelé. Você não mexe com mito. Bom, o Toluca fez um gol, viu? Aonde? No São Paulo, porra. Tá aqui não fez. Atrasado, é. Você tá vendo, sério. Tá aqui... vendo pela TV? Toluca, eu tô vendo pela TV, foi então 1-0 pro Toluca agora. Ô, Benjamin. Eu tô aqui 17 minutos a gente tá e 11. A internet tá atrasada ainda, então vai sair o gol na cobrança de falta. Saiu sim, gol de Fernando Uribe. Caramba. O meu ainda não saiu também, Benjamin. O meu também não. Ah, Benjamin o quê? O meu cara vai bater a falta ainda. Aí do PVC saiu, no meu não, aí, PVC. O meu Benjamin da esquerda. Pô, fica comprando no Xing-Ling essas. Ó, o Fox Play tá aqui, ó. Ó, vai sair agora, então. Ó, gol do Toluca. Gol do Toluca. 2-0? E o Benjamin que deu uma gorada no São Paulo hoje, falando: São Paulo já ganhou, São Paulo já passou, não precisa jogar bola. No meu bolão eu postei: o São Paulo perde o jogo, mas classifica. Foi o que eu falei também. Esse gol é estranho, né, PVC? Porque o juiz tá armando lá a barreira, tudo, e o cara cobra. Você viu esse lance, não? Cobrou rapidinho. Ele cobrou só, ele cobrou. Não sei se você tá vendo o lance. Não estou. É o seguinte, ele tá com a bola lá, arrumando a bola, e o juiz tá em cima do cara. Mas não tem que esperar, né, Dudu? Não, tudo bem. Eu entendo, mas o juiz tá ali. Ele começa a contar os passos pra formar a barreira, aí o jogador tem que esperar. A partir do momento que ele não começa a contar esses passos... Mas ele começou a contar? Não. Então, o juiz só tava ao lado da bola. Se ele fez sinal de autorização, tudo bem. Não, roubado. O Domenico já falou que é roubado esse gol. Não, não falei que é roubado, eu achei estranho. Marco Aurélio Cunha tava... Você vê que eu sou um cara imparcial, você vê por aí, né? Marco Aurélio Cunha tava no Boa Noite Fox na segunda-feira com o Benja e comigo, lembrando o jogo contra o Tigres, quarta de final de 2005, quando foi igualzinho, né? O São Paulo fez 4-0, foi jogar no México em Monterrey, tomou 2-0 e um susto, aí conseguiu fazer o primeiro gol e a classificação veio, mas sofreu. Fala, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta pro PVC. Ah, deve fazer. É o seguinte, sobre aquele Mundial do Corinthians, eu cheguei a ler na época... Olha que incomoda o Corinthians. Que fizeram esse campeonato no início de janeiro aqui para disputar com a continental. Aí acho que quatro anos depois iam fazer na Espanha. Iam fazer em 2003 na Espanha. Só que não arrumaram um patrocinador para fazer isso na Espanha. E o Corinthians também não ia participar. Até queria entrar com uma ação. Foi, teve até o sorteio. O Palmeiras ia participar. O Palmeiras ia, né? Ia participar do Mundial em 2002. O Celso Roth era o técnico. O Celso Roth foi contratado sabendo que iria participar do Mundial. Teve o sorteio para os grupos do Mundial. O Palmeiras, que era um grupo do time de Honduras. Eu não lembro agora exatamente o sorteio, mas tem. Se você buscar teve até sorteio? Teve até sorteio. Teve até os grupos. Não lembrava disso, PVC. Vou achar os grupos aqui. Também não me lembrava que teve os grupos. Nem lembra que tinha sido. Eles vieram pro Japão, né? Quem eram os participantes? Você lembra, PVC? Palmeiras, Bayern de Munique, eu acho, que era campeão da Champions. Deixa eu achar esse sorteio aqui direitinho. Espera um pouquinho. Eu vou achar já. Caramba, velho. Eu juro que eu não lembrava. Ô, Antônio, tá vendo aí o jogo aí? Tá acompanhando? Como que tá? Olha, o São Paulo tá aí muito recuado, eu não tô gostando não. Tinha que ter o ganso particular jogado, apesar que o São Paulo teve umas duas, três chances de ataque lá com o Michel Bastos, mas tá tomando muito sufoco e começa a tomar sufoco. Com a zaga que tem um goleiro também que não dá confiança, né? O São Paulo tá chegando, tá chutando, só que tá desfrutando muito campo, tá optou por jogar só no contra-ataque só. Ah, mas essa é a proposta, olha os grupos, né? Sombra. É verdade. Já tinha três grupos. Mundial de 2001. Boca Juniors, Deportivo La Coruña, o Ologong da Nova Zelândia e Zamalek do Egito, Al Hilal da Arábia Saudita, Palmeiras, Olímpia de Honduras e Galatasaray, era o grupo B, Real Madrid, Júbilo Iwata, Los Angeles Galaxy e Hearts de Gana, era o grupo C. O que aconteceu na época foi assim, o Mundial de 2000, que a Tráfico organizou e que a FIFA chancelou, tinha uma dificuldade que era fazer um grupo no Rio de Janeiro e outro grupo em São Paulo. Muita gente reclama da participação do Corinthians, muitos palmeirenses reclamam da participação do Corinthians, mas a reclamação correta é por que participou o Vasco. Porque o Corinthians participou como campeão do país sede. E o Palmeiras seria da Libertadores. Quando houve a escolha, o Corinthians era campeão de 98 e foi campeão de 99. Então ele, como campeão do país sede, ele tinha todo o direito de participar. O Palmeiras tinha que participar do Mundial de 2000 como campeão da Libertadores de 99. E na época se fez um acordo, acordo Vasco político, de 98, que o Vasco participaria para ter um grupo no Rio e um grupo em São Paulo, e o Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras na época, aceitou o acordo desde que o Palmeiras participasse do Mundial seguinte, que seria em 2001 na Espanha. E esse Mundial de 2001 teve até o sorteio dos grupos, como eu citei aqui, só que nunca existiu por causa da crise econômica da época, depois teve... não vou lembrar se foi antes de 11 de setembro ou se foi depois, mas o fato é que teve a conjuntura da época fez com que o Mundial, depois do sorteio dos grupos, fosse cancelado e o Palmeiras, que tinha feito o acordo para participar do Mundial, para abrir mão da sua vaga no Mundial, que a vaga era dele, no lugar do Vasco, acabou não tendo o Mundial para jogar em 2001. Ou seja, o Palmeiras poderia ter forçado a barra e não forçou. Palmeiras pra jogar em 2000. O Sim. Gordo foi bobinho e deixou o outro. Porque ir. O Corinthians, como bem lembrou o PVC, o Corinthians ele entraria na competição independentemente de se fosse porque o país sede de 98 ou 99. Porque o Corinthians venceu os dois brasileiros. Exatamente. O Palmeiras não poderia ter cedido a vaga pro Vasco, como fez, porque né? O Palmeiras que era o último. O Palmeiras foi mirim aí. Porque o de 2000 foi de 98. Sim. Absurdo. Pois é. Ô, Antônio, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência, viu? Oi? Muito obrigado pela audiência. Obrigado vocês, foi um prazer falar com vocês, já ouço vocês há muito tempo. Valeu. É um prazer também falar com o PVC aí, que, valeu. Que eu acompanho bastante ele na Fox, o Narigudo também acompanha bastante. Narigudo. Quem é o Narigudo? Narigudo tem eu e o PVC aqui. Velho. Ah, mas o PVC não chega nem, nem perto de você. Você ganha, você ganha. Nem perto de você. Em termos de nariz, o PVC é um japonês do lado que de bengala. É igualzinho. É o Vieira. Em termos de nariz, o PVC é o Vieira, velho. O Benjamin teve que tirar outro CPF pro nariz dele. Vai pro inferno. Patrulha, chupar, vai te catar. Valeu, Antônio. Um abraço, cara. Um abraço, foi um prazer, viu? Valeu. Todo seu. Vamos lá, mais um ouvinte. Agora o segundo ouvinte no momento sem parar. O Toluca fez 1-0, hein? Fez 1-0, é. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, hein? Mais tarde, na sala de justiça. O Ben já da F5, ele vai informar amanhã. Alô? Fala. É o David. Ô, David, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. David do quê? José da Silva. Hã? David do José da Silva? Hoje é aniversário do meu amigo David Arazi. Mandar um parabéns para ele. Um abraço para ele. Quantos anos hoje? 47 anos o David Arazi hoje. Beleza. Ô, meu velho, e quantos anos, hein? 3.3. Ah, não coloca a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Mas, ô, RG, 3.3 hoje é bacana? É, o velho ditado. Como assim, velho ditado? David, não nego e pago com o sensacional! Aí sim salvou. Fazer o quê, velho? Cadê o trocador? Ah, não, nem lembro. E qual que é o bairro aí? O bairro é Taipas. Parada de Taipas. É aquela música. Eu morei aí na Raimundo, na RPM. Sensacional de novo. O que foi, Benjamin? Morei na RPM, na Raimundo Pereira de Magalhães. RPM. Tá certo. E o time? São Paulo, tricolor. O quê? Que é isso? Você também tá acompanhando o jogo ou você tá acompanhando aqui através da gente? Tô acompanhando o jogo aqui. E aí, como que tá o tricolor? Já estamos aí quantos? 25? Pô, no você meu... já pensou se sai um gol ainda no primeiro tempo? No meu tem 25. No do PVC tá 29. Pode ficar no gol. Se sai um gol ainda no primeiro tempo do Toluca, a coisa fica feia. Eu tô em 2016, o PVC. Eu tô em 2014, o PVC tá em 2016. É, mas olha, já passou de 25, né? Já passou de 25. 25 e 25 aqui, o dele tem 25 e 15. Tu 10 segundos à frente dele, mas nós estamos atrás da televisão. Esse xing-ling do Benjamin, vou te falar, que vergonha. Tá meu certo. Deus. E aí, amigão, você quer fazer alguma pergunta pro PVC? Ô, Soma, só assim, pra você e pro PVC. Um tempo atrás, o Inter queria o Michel Bastos. que vocês acham da possibilidade de trocar o Michel Bastos pelo Hever e pelo Milton? Mas o PVC respondeu agora que o São Paulo não vai liberar o Michel Bastos. É, não liberaria, mas antes, quando ele estava com intenção, se ela é viável essa troca. Eu não acho bom para o São Paulo abrir mão do Michel Bastos. A não ser que você troque por um jogador absolutamente incontestável. Não tem ninguém no Internacional hoje que você diga que vai chegar no São Paulo e resolver o problema. Os jogadores do Internacional hoje, que são os mais importantes na conquista do título gaúcho, que deve acontecer no domingo, são o Andrigo, tem 21 anos, e o Vitinho, que também tem 21. São garotos, são bons jogadores, mas... O Hever não, ou o PVC? O Hever não tá jogando. Então, mas ele não seria um... É porque tá machucado? O Hever foi um grande zagueiro em 2013. Depois de 2013, ele nunca mais jogou com regularidade. Deu uma trupicada. Isso é uma coisa que a gente faz muito, que é pensar no jogador no auge. É. Só que ele já passou do melhor momento. Esquece. O técnico do Toluca foi expulso. Foi expulso? Ah. Foi. Na minha televisão aqui, ele já tá lá nas arquibancadas. Ele passou no meio do arame, velho. Ele passou no meio do arame. É o técnico José Saturnino Cardoso. O PVC... cara parece um nhonho rico, cara. O PVC, o Denis já passou aquele túnel da turbulência, ou você acha que... Não passou ainda não. E a bola passou no túnel da turbulência, agora pouco no meio da pequena área de Zoribe. Você acha que em breve o São Paulo vai atrás de novo goleiro, PVC? Não acho que ele vai agora. Eu acho que ele vai esperar a Libertadores, entender o que vai acontecer na Libertadores e dar a chance pro... O São Paulo deu, inclusive, apoio psicológico pro Denis. Uhum. O Denis, no Boa Noite Fox, duas semanas atrás, falou que está fazendo trabalho psicológico, porque o São Paulo entendeu a dificuldade do momento dele. Mas não adianta também você ficar dizendo que é difícil e não resolver o problema. Antes do fim da Libertadores, o São Paulo não vai buscar ninguém e acho que o Denis vai ser titular até o final da campanha do São Paulo. O Bausa dá moral pra ele, né? Dá. Tem que dar, né, Beija? Você tá no meio do torneio, cara. Você tem que dar moral, né, cara? O Bausa e a mulher dele. Tem que dar moral pro cara, ele no íntimo, acho que pode até achar que o Denis pode não ser nenhum grande goleiro, mas você tá no meio da guerra, você não vai falar pro Carol, você matar o cara agora? Soldado ruim que você é, né, cara? Vai matar o cara agora? Tira amigo não, né? Ô, David, mais alguma pergunta, David? Não, só é só. Beleza, cara. Olha, obrigado pela audiência. Continua ouvindo o Estádio 97 aqui na Energia, tá bom? Pode fazer merchan? Pode, claro. É, proteção e diversão só pra Bozano? Boa, ganhou um kit top da Bozano. Ganhou, beleza, cara. Parabéns, viu? Só mandar um chupa aí pro Mano. Vai pro inferno, acabou de perder o kit. Como assim, Mano? Acabou de perder o kit. E o Hugo, em Citibank. O Hugo? Hugo e Rui. Chama o Hugo. Tá bom. Era o patrão que demitiu esse mané. Valeu, cara. Obrigado. Alô, vamos lá, mais um ouvinte. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, hein, mano? É. Teve um lance que quase foi pênalti pro Toluca, hein? Não sei não, hein? Tá azedando o caldo, mano? Você tá falando? Alô? Tá entornando, hein? Quem fala? É o Rafael. Rafael do quê, Rafael? Rafael Brito Malagode. Malagode, quantos anos você tem? Eu tenho 30. RG número 2, quarta-feira, 3.0, rapaz aí, como é que fica? É, eu acho que tá igual São Paulo. Como assim? Tem que trocar pilha aí, o Rafael, velho. Ah, Rafael pilha. Ah, entendi. Trocar pilha. Essa foi muito boa. O cara vai ter filme dele, velho. Vai? Vai. Brasil, velho. Estão bolando um filme do cara. Não pode ser. Eu acho que em breve vai ter filme desse título do Leicester. Eu acho que os ingleses eles vão fazer um filme. Inclusive, os ingleses fazem muito filme de futebol com a temática de futebol. Daí, não tenho dúvida que isso vai virar filme. Acho que também não tenho dúvida. Aquele filme mais legal é o do. Como que chamava? O Maldito Futebol Clube. Maldito é muito legal. Puta, nossa, e tem um também, a Linha de Passos, que eu gosto. Hooligans é legal, cara. Não, tem um outro inglês que é legal. Não, mas tem um que é parecido o nome também. Meu Deus do céu, como é que chama um filme em inglês também? Legal pra caramba de futebol. Esse Maldito Futebol Clube, só assistir, velho. Porra, é legal pra caramba. Muito e é verídico, né? Esse cara é legal. E o técnico... É a história do Brian Clough. É. Foi técnico do Gary Count. É. Verídico. Legal. Muito velho. Legal. E qual o filme do George Best também? George Best, você assistiu esse filme, PVC? Bom pra caramba. George Best eu não vi. Chama Best o filme, sim, né? Muito legal esse filme também. Top. Bom pra assistir. Legal pra caramba. E o George Best foi um grande craque do Manchester United. Sim. Né? Na década de 60, se não me engano. Norte-irlandês. norte-irlandês, muito bem. Morreu também, né? Daquele jeito. A bebedeira, né? Aquele jeito imperador de ser. Ele pegou o manual Adriano Imperador de Ser e foi. E aí foi. Ah, foi. Oh, e o time, cara? Eu sou São Paulino, Domênico. Também, velho? Opa, quase olha aí. Hoje é o dia, o PVC trouxe sorte pra gente. Bom suíço. Vendo aí. Quase bom foi 2-0. Olha, o São Paulo tá passando mal os bocados aqui. O Jorge Henrique dos caras aqui, ó. cara, perdeu o gol. Já acabaram de fazer quase o segundo, mano. É, então. É. Não brinca, você quer? Falando, o São Paulo perdeu cara a cara, velho. Ó, se acabar tá o primeiro tempo, 2-0. Bateu o cruzado aí, tava do lado esquerdo da área. Bicho pega. Teve um lance, Sombra, que se o juiz fosse tendencioso, o juiz não é caseiro, pelo menos até agora não mostrou ser. Mas teve uma dividida do Michael com o jogador do Toluca dentro da área aqui, que se o juiz estiver predisposto a prejudicar, ele poderia ter matado. Se fosse o juiz aqui na arena, dava. Podia ter matado ali com pênalti, velho. Aqui é a arena, se falou. Ô, Rafael. Arena lá do Itaquera. Não, mas tem que ser assim mesmo, cara. Eu acho que o juiz tem que ser caseiro. Hoje, se o juiz roubar pro Corinthians, tem que ser assim. Não, quem tem que ser assim? Você tá louco? Tem que ajudar a passar o juiz. Você é a favor do roubo agora? Não, velho. Eu sou a favor do juiz ser caseiro, velho. Aí quem pode mais chora menos. Não, mano. Não pode roubar. Não é roubar, é auxiliar. Ou não? Ô, Rafael, mano, auxiliar uma coisa, hoje, roubar outra. Nosso convidado especial é o PVC. Você tem alguma pergunta pro PVC? Ou então, Sombra, pergunta eu tenho várias, mano, porque eu sou fanzaço do PVC. Eu vivo enchendo o saco dele às vezes pelo WhatsApp, que eu tive o prazer de conhecê-lo uma vez quando ele trabalhava na ESPN. Isso vai fazer 2 anos já, né? Uhum. Foi em agosto de 2014. E, porra, eu acompanho ele demais, sabe? Tipo, até mandei uma mensagem pra ele ontem falando que se eu pudesse, eu estaria, ia conversar com o Bá, sei lá, mandar um e-mail pra ter a oportunidade de vê-lo novamente, né? Eu sou super fã dele. E eu até mandei uma pergunta pra ele, ver se ele consegue responder, que ele escrevia pra aquelas camisetas retrôs que vendiam no shopping, ele fazia uma notinha, né, atrás ali na etiqueta, contando uma curiosidade da camisa, tudo, e aí acabou que não escreveu mais, queria saber o motivo, alguma coisa nesse sentido. Porque acabou não dando muito certo, a gente achou que não era muito... Que a gente confundia as coisas, achava que eu era dono do negócio, achava que eu tava vendendo camiseta, aí eu achei que era melhor parar. Eu tava, na verdade, escrevendo os textos só, contando histórias curiosas. A loja, a Liga Retrô é de um colega nosso chamado Leonardo Klarnet, tá muito bem, né? Tem loja em aeroporto. Volta e meia eu compro a camisa dele, é legal. Eu comprei a camisa do Torino outro dia da final da Champions League no ano passado. Eu tava indo pro Rio, pra trabalhar na Fox no Rio. Passei na loja da Liga Retrô no aeroporto de Congonhas, comprei a camisa do Torino, entrei no avião e falei, ai meu Deus, e agora? Teve um acidente aquela vez, né? O PVC no Brasil é legal, né? Quem é dono do negócio, os caras acham que não é. E quem não é, os caras acham que é, né? É legal. Eu fazia como um freela e fazia os textos, ele pedia, falava que ia lançar a camiseta da Holanda, e eu escrevi o texto contando a história da camisa. Por exemplo, a camisa do Cruyff, que tinha só duas listas. Sim, legal. Puta sacada. Ô, gente, o dono do negócio é outro. Essa história da camisa do Cruyff com as duas listas é legal. É legal demais, cara. É uma das histórias mais legais. É. Essa história mostra a personalidade do Cruyff. Então, Benja. Oi? Nessa história do Cruyff, se você pegar um jogador de hoje em dia, às vezes ele vai bater de frente com alguma coisa nesse sentido, ele já é altamente criticado. E eu acho que às vezes falta um pouco disso no futebol de hoje em dia. Alguém que tenha um culhão de falar, não é desse jeito, não vou participar, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, eles aceitam tudo. Aí depois reclama que é o calendário, que é isso e aquilo, meu. Historicamente, que eu me lembro no Brasil, eu vi alguns jogadores que contestaram. O Sócrates é um, o Afonsinho no Fluminense. E um que contestou pra caramba contra o racismo foi o Paulo César Caju. O próprio Casagrande, né? O Casão também, mas o Paulo César Caju, por exemplo, ele não pegava, ele falava, ele não deixava em fila de aeroporto, caramba. Ele falava, por que você vai na frente? Eu vou. Eu jogo, não é você. E a história, porque você é branco, vou eu. Ah, que mala também, hein? Malo caramba, contestador. Ah, imagina. Tudo bem, mas não é porque só que é um contestador que não, tem razão. O cara sentiu na pele o racismo lá, ele batia na frente. Não, mas a questão não é racismo aí nesse caso. Lógico que é. Não é isso. É um então todos os jogadores teriam que ir na frente na mesma condição que ele. É. Não é só lógico ele, então ele vai na frente e os outros. Ele não brigou pelos outros jogadores? É, lógico que briga, mas ele que levantou a bandeira. Mas é grupo, ué. Mas o grupo, o cara foi lá e peitou e é ele. É presidente de time, ainda é presidente de time. É lógico. Né? É o topo da pirâmide, velho. Por mais que o jogador seja um artista, por mais que o jogador se carregue o clube nas costas, mas tem que fazer. Tem que fazer ele usar o cabelo Black Power. Não, mas tudo bem, ele pode ter a opinião dele, ele pode levantar a bandeira, que eu acho que é legal pra caramba também, mas eu acho que em determinados pontos ele pode ter exagerado. Esse aí foi um. É claro. Hierarquia zero. Hã? Hierarquia zero. Entendeu? É. Ô Rafael, tem mais alguma pergunta? Você que é fã do PVC, tem mais alguma pergunta? Ah, então, como já tá acabando até o horário, deixar acontecer agora aí, o PVC vai despedir de vocês daqui a pouco, só deixar um abraço pra ele, porque eu gosto pra caramba do trabalho dele, independente da mídia que ele tá, se é Fox, se foi ESPN, acompanho ele no UOL, gosto pra caramba do trabalho dele, eu sou professor de educação física, né, dou aula de natação, e eu tenho uma vontade de ser jornalista. E ele é uma das inspirações que eu tenho. Só mandar um abraço pra ele aí. Valeu, Rafael. Obrigado. E um abraço pra todos vocês aí que eu acompanho vocês, Sombra, desde 2000. Boa. Porque um amigo meu me falou que você era um dos maiores críticos do França. Lá em 2000. E eu não acreditava que tinha alguém. Já era corneteiro, velho. Ei, 2000, hein? Tu já era corneteiro. Naquela época, não lembro, viu? Então, eu comecei a ouvir vocês graças a ele. Porque ele falou... Isso daí, pra mim, eu não acreditava que tinha alguém que criticava o França naquele auge. Aí eu comecei a ouvir, era muita risada, e eu tô até hoje com vocês. Vai pra 16 anos já ouvindo vocês aí. Boa! Então valeu, cara. Obrigado, viu? Só mandar um beijo aqui pra minha esposa, Roberta, que tá aqui do meu lado, ela tá grávida. Daqui a pouco você então não vai uma menina aí. Então não vai receber o cartão tapa na camuça, não, velho. Vem por aí mesmo, viu? Mas pode ainda. Boa, RG. Quantos meses? Um abraço pro meu pai aqui, um beijo pra eles aqui. E um abraço pra todos vocês aí. Quantos meses ela tá? Ela tá de... Vai pra sete meses, tá com 30 semanas. É que não é confortável pro bebê, né, velho? A primeira coisa que ele ter contato com o mundo externo, já sabe. Não, mano. É verdade. Mano. Não é confortável pra criança. Ah, pode ir, mas vai com cuidado, hein? Não, tá tranquilo. Um abração pra todos vocês aí. Valeu. Sucesso pra todo mundo aí, viu? Valeu, cara. Obrigado, gente. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí, não é não? É verdade. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, boa, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você que ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu, hein? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você, Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Que também tem oferecimento da BV Financeira, hein? BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E aí, PVC, como tá o jogo do tricolor, PVC? Ele tá parando aqui, porque a imagem tá congelando, tá direto. O São Paulo continua muito defensivo. Aquele sistema que eu falei, com o Hudson atrás do Wesley e do Thiago Mendes. E o Toluca jogando muito pelos lados do campo. Teve a chance de fazer 2-0 agora há pouco com o Uribe numa bola de velocidade pelo lado esquerdo. A defesa do São Paulo dá muito espaço pelos dois lados. Tá certo, é o pessoal aí que tá acompanhando o jogo, pelo menos nas mídias sociais, falando que tá um aperto lá, hein? Tá feio, né? E o River também tá apertando independente do Vale. Ah, é? Só dá River Plate. Só dá River. São Paulo deixou a marcação em Toluca, hein? Em Toluca, em Acapulco. Ficou lá em Acapulco. Mas também baita hotel daquele. Nem a marcação quis ir pra Toluca, imagina. Tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens, das melhores marcas. E na Dutra Máquinas você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro? Furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker tem também aspiradores portáteis. além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade. É a garantia de comprar uma excelente ferramenta para cuidar bem da sua caranga. E para melhorar, temos uma oferta incrível para você que passa horas nesse trânsito pesado ou você que vai viajar. Já pensou em manter sua bebida gelada enquanto dirige? Na Dutra Máquinas, você encontra a mini geladeira portátil Black & Decker com capacidade de 6 litros e funciona no acendedor 12 volts do carro por apenas R$ 10,28,90. R$ 10,28,90. Visite uma de nossas lojas ou compre online dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Oh, faltou o PVC falar o time que você viu o melhor de todos os tempos. Eu montei, tem que escalar aí, hein? É, eu montei um time aqui, não é necessariamente o melhor, mas assim, é difícil montar. Tafarel, só jogador brasileiro eu coloquei. Tafarel, Leandro, Luiz Pereira, Aldair e Roberto Carlos, Falcão, Zico e Rivaldo, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Porra! Olha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, hein? Baita time, né? E Zico também, né? É videogame esse time, hein, PVC? É. E o técnico quem é? Monta Tele Santana. Foi o maior, o PVC? Foi o maior, não? Você viu? Não foi o maior estrategista. Quem foi o maior estrategista? O Mário Sérgio não tá aqui, a gente pode falar que foi o maior. Quem foi o maior do Tele? Quem foi o maior estrategista? Fica bravo com ele. Que ele não gosta do Tele? O Mário Sérgio fala que o Tele, não, de parte tática, ele não era uma maravilha. Ele falava que o Tele era muito bom em fundamento. É, ele trabalhava muito. Mas que tática, estratégia ele não era. Ele fazia o time repetir situações e o time crescia muito. Estrategista. O Luxemburgo no auge era demais. Que coisa o Luxemburgo, hein, PVC? Caiu, né? Ele ficou tão atrasado no tempo. Porque se você... Eu falei no começo do programa que a gente corre o risco de se desapaixonar. Se desapaixonar, danos. Entendi. Mas futebol, se você deixar passar uma semana, você não sabe mais como é. Parou de estudar, né? Parou de acompanhar, de ver. Mas é por arrogância ou é por falta de tesão? Porque eu acho que às vezes você chega num ponto na vida que você se acha o máximo, você acha que você não precisa aprender mais nada. Não precisa aprender mais nada e eu posso fazer outras coisas. Eu posso jogar pôquer, eu posso passar a noite jogando... Então, aí desanda, mas... né? Aí desanda. Ou você acha que você passou... perdeu um gol incrível agora. Você passou a ser professor, aí você vai montar o PVC, de futebol. Você aceitaria, talvez, no futuro próximo, ser um auxiliar técnico? Não. Nunca, em hipótese nem alguma? Nem treinador? Hipótese nenhuma, é muito tempo, né? Mas assim, não, eu sou jornalista. Eu não vou passar pro lado de lá do balcão porque eu não volto depois. Eu tenho dois filhos pra cuidar. Ah, tá. Não, mas se numa dessas chega lá um técnico que você gosta, confia no trabalho dele e fala: PVC, quero você aqui pra me auxiliar na parte tática e técnica do jogo. Com relação ao tato com os jogadores, parte física e tudo mais, talvez o PVC não tenha esse interesse. Mas, por exemplo, analisar uma partida, ver onde estão os erros. Será que não seria uma possibilidade? Porque o Falcão já foi e voltou. A única... Mas o Mário Sérgio também. O Falcão não é jornalista, o Mário Sérgio não é jornalista. A formação deles é diferente da minha, sim, eu sou jornalista. Ah, só se eu estivesse precisando de emprego. Uhum. No Rio de Janeiro, um tempo eu fazer isso no Flamengo. O Apolinho. Apolinho. Apolinho. Foi e voltou, velho. É igual a bolinha de não adiantou, né? Não tem jeito. É, cada um na sua, então. Como você disse, né? Na carreira de Falcão, por exemplo, você ser jornalista por um tempo foi um bônus, né? Outra era. Não era? Exatamente. É uma coisa você sair do campo e ir lá pro microfone e falar o que você quiser, né? Outra coisa. Verdade. Você já deu alguma barrigada monstro? Daquelas que falou, caraca, chegou em casa e falou, meu Deus do céu, dei um furo na água... Mês passado eu falei que o Maracanã não ia ser sede das finais, porque era a opinião do Bandeira. Não vou, graças a Deus eu não lembro de nenhuma coisa grave que tenha acontecido assim, mas erro acontece. Erros acontecem, sim. Ah, eu acho que eu sou melhor repórter hoje do que eu era quando trabalhava no lance como repórter, porque o reconhecimento, as pessoas conhecem você, atendem você no telefone, você acaba conhecendo as pessoas, sabendo com quem você está falando. Entendendo quem mente, quem não mente. Isso demora. Saber quando você tá sendo... O cara suspeitar quando você tá sendo enganado. Isso demora pra caramba, porque às vezes o cara tem uma fonte, você não sabe... Muitas vezes o cara te usa, né? É. Pra, ou pra levantar ou pra derrubar, e você não sabe, só o tempo vai dizer, é verdade. O PVC, o Palmeiras, precisa do 10, do armador, ou já tem lá o Cleiton Xavier ou alguém? Vai ser o Cleiton Xavier. Se o Cleiton Xavier tiver condição física, o Cuca vai montar um time diferente do que a gente tá imaginando. Ele vai montar um time parecido com o que foi o Botafogo de 2007, que jogava num 3-4-3. Vai ser um time muito rápido. E se o Cuca conseguir fazer o que ele tá trabalhando nessas duas semanas, vai ser forte no brasileiro. Vai ser muito forte no brasileiro. Ele tá empolgadíssimo com o resultado do trabalho. Ainda tem gente para chegar, o Tietê. Só vai chegar semana que vem. Tá bom, Tietchan? Acho, porque pela versatilidade. O que o Cuca quer ter no Palmeiras do brasileiro é um time que mude de posição durante o jogo, que mude de sistema tático. Por isso que ele contratou alguns jogadores coringas, né? É, se você pegar o Tietchan, o Tietchan tem um monte de gente que não sabe se o Yuri é volante ou se é zagueiro, se o Tietchan é lateral ou se é volante, porque ele joga nas duas. Ele começa o jogo como lateral direito, número 2, fecha a linha de quarto homem, mas quando você vê, ele tá na meia esquerda. E o Cuca adora esse tipo de jogador. Coisas, né? O Joilson do Botafogo, de 2007, o Botafogo naquele tempo não foi campeão, foi vice-campeão carioca, mas era um time belíssimo de se ver jogar. O Joilson foi contratado pelo São Paulo como lateral direito, sem ter sido lateral direito no Botafogo. É. Só vestia camisa 2. Né? Nossa, e no São Paulo, horrível. Muito bem. Pessoal, vamos agradecer a presença do PVC hoje no Estádio 97. A última pergunta, PVC, última. PVC, quem ganha a Libertadores? Brasileiro ou não? Acho que vai ser um brasileiro dessa vez, que a gente merece. Não, a última rápida, não. A última, então. Em 40 segundos. Da onde, como surgiu o PVC? Que antes era Paulo Vinícius Coelho, só. Quem criou, quem juntou as iniciais e me chamou a primeira vez de PVC, eu queria matar ele, era o Chico Silva, repórter do Lance. Não gostava, depois, PVC? Na primeira vez, não. Depois eu entendi que era mais forte que eu, é mais legal. Hoje eu gosto bastante. Hoje ficou, né? PVC virou grife, né? Virou mesmo. Boa, PVC! PVC, valeu! Boa. Muito legal! Estádio 97 fecha por aqui. RG, quem ganhou o boné Vista Aérea, Estádio 97? Wesley Ferreira. Boa, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Eliezer Pereira dos Santos. E quem ganhou o jogo sem parar? David José da Silva. Beleza, Estádio 97 volta amanhã, às 5h30. Acabou o primeiro tempo lá em Toluca, tá 1-0 pro Toluca. Abraço pro Alessandro Ávila e Gustavo Araújo aí. Trouxeram hambúrgueres pra nós também, o da Bud's. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Estádio 97 volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ser construindo com valor.